Jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo S, o nome construído com história. Tá no ar Estádio 97, sempre aqui na Energia. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Tamo na área, hein? Tamo na área. Tamo chegamos. Tamo com a bagaça. Bagaça mil. Dezembro, é isso mesmo, bagaça nós. Bom dezembro a todos. Chegou dezembro. Rapidinho, seu Bento. Chegou dezembro, mas não chega domingo que vem. Não, mas chega. Rapidinho. Calma que uma hora chega. Calma que uma hora chega. Demorou pra chegar dezembro, mas chegou. Que sofrência, que... meu Deus do céu. Soletre, sofrência. Vamos rapidinho que eu vou falar de Santos e São Paulo. Tem Naba. Então vamos pro Santos, tem, então. Tem Naba, Naba. Vamos ao peixe aí. Ah, é. Caraca, mano. Aleluia. Parabéns, ó, Damião. Damião representou uma aí. Pé de galinha, velho. Meteu dois. Não, o primeiro foi um bonito gol, velho. Bateu o martelo. É. No caixão, prego no caixão. Tchau pro Botafogo. Já é isso aí, Gê. Começa o planejamento ano que vem. Não, calma. Tem que jogar domingo. Calma que tem que jogar domingo. Calma. Calma. Que acabou o quê? Calma, que tem mais um jogo. Dudu, RG, calma. Não é assim também, né, Dudu? Não precisa, RG, precisamos de vocês aí, pô. Vou te dar uma boa notícia, Dudu. Ah, qual a boa notícia? Ademir Quintino vai fazer o DVD do Pé de Galinha e ele falou que domingo ele mete mais dois. É sério isso? É, pra o DVD ficar legal, ficar com 4 gols. Vai fazer um DVD de 4 gols. Olha, Deus te ouça. Você vai ver. Mas vai tomar 4 também, né? Faz 2. Ou toma 3, não, pelo amor de Deus. Eu sei o que vai fazer, Dudu. Agora o que vai tomar, e eu já não sei. Pô, o cara faz gol, vocês pegam no pé. O cara não faz, vocês pegam no pé. Pô, tem mais obrigação que fazer. Mas reconheça, fala. Tá, lá 30 anos, porra, não fez porra nenhuma. Agora também não precisa fazer mais nada. Coitado da Damião, vocês pegam muito no pé da Damião. Leva ele pro seu time. Não precisamos, porque temos o melhor atacante sul-americano atuando no Corinthians hoje. Eu acho que é. Guerreiro. Me fala um centroavante que é melhor que o Guerreiro hoje. E quem mais, seu Bento? Ninguém. Que mais? Ah, isso aí, né, gente? Precisa lá pra esse jogo aí, precisa Fred. Focado lá. Jogo no Barradão domingo, ainda não acabou o campeonato. Ah, claro, tem que ir. Chance, precisa fazer os 3 pontos lá, né? Sim. Pra que chegar no melhor ranking, precisa chegar no melhor ranqueado. Um time como o legal Santos, chegar num ranking bacana, tá vendo? Tem que chegar numa posição boa. Finalmente chegou num patamar legal. Cara, independente de qualquer coisa, eu penso que os caras ganham pra isso, tem salário pra isso. Tem que ganhar o jogo. Tem que entrar e jogar bola. Pode até perder, porque o outro time também tem 11 jogadores lá que vão jogar a vida deles. Não pode, agora, não. Tem que... Não. Ah, não quero não. Você não entra determinado já com resultado pré-estabelecido. Tem informação se os jogadores do Santos receberam 13º, alguma coisa assim? Não sei. Não sabe? Não sei. Como assim? Não, queria saber só. Espero que tenham recebido. Não, eles estão preocupados em saber se receberam o 9º, o 8º. Você estava lendo 13º. Então, porque, né? Mas enfim. RG, o Santos, se ganha, pode acabar em 8º. É bem melhor que 10º. Que beleza, já é uma campanha digna, o 8º lugar. Se fosse em 2002, classificava, pegava o Cruzeiro. É verdade. Olha aí. Foi assim que ele foi campeão. Então, vai que muda o regulamento. Em 8º, vai que muda. O nego acha legal. É. O clube termina em 8º. O Santos, hein? Se ganha, termina em 8º com futebol horroroso. Olha, você vê o nível. Faz um golzinho, segura, vai chegando na final e ganha. Você vê o nível que tá a coisa. Começou a falar em Santos, começou chuva e sol, olha lá. Opa! Chuva e sol, casamento de espanhol. É porque sol e chuva é casamento de viúva. Então vai ter que chover lá na Cantareira, né, RG? Também. Aqui na Paulista não precisa de chuva. Também. Mano. Sol e nabo, casamento de... É melhor não falar. É isso aí, gente. Quem entendeu, entendeu. Né? Até 2015. É isso aí. Continuando com as manchetes, oferecimento de BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E de Peugeot 208 e 308, com taxa zero. O último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Ready, São Paulo. Tricolor, Samba. Tricolor. Muitas coisas aconteceram lá no Morumbi. Né, inclusive teve lá no final do jogo, teve o Rogério Ceni, o bolo do Muricy, a despedida do Kaká do Morumbi, também teve a falha do Rogério Ceni. Muitos fogos. Movimentação grande no Morumbi ontem. 1-1 contra o Figueirense. E garantimos a Libertadores sem precisar passar pela frase. Exato, não tem pré. Já não tá com pré. Desumano, passou da fitinha, já está dentro da balada. Já tá dentro da balada. Dentro da balada. Pega fina, aquela coisa. É verdade. É, bom, lá no jogo de ontem, sem muitos comentários, porque o jogo não... Foi um jogo morto. Um jogo meio troncho, né? Sem muito a ver. Mas, pô, cara, foi assim... Ué, era a despedida do Kaká, pô. Não, eu sei, mas o jogo, pelo jogo, não. A despedida do Kaká foi muito mais importante do que todo o resto. Foi, apesar de um jogo que não valia mais nada, você notava a emoção do Kaká. O Kaká, que se não saiu da primeira vez do São Paulo com tantos aplausos, ontem deixou uma sensação, deixou uma saudade. É um cara que... É, valeu, né? A gente debatia aqui no meio do ano, mas o Benjamin batia muito no martelo, martelava muito. Ah, ele batia no martelo também. Mas ele batia muito. Dependendo da hora, né? Ele martelava muito naquela situação de tipo, Kaká vem passar férias. É, não sei nem se foi uma indireta. Não, o Kaká respondeu isso aí. O Kaká falou, teve gente que falou que eu vim passear aqui. Ainda passa com ele. Depois ele mais arruma um, essas, nossa, depois arruma essas encrencas. Mais um. Encrenca que eu ofendi o Kaká. Não. Mas pré-julgou. Ofendi o Kaká. Pré-julgou. E se foi pra mim, fico feliz. Senão que ele ouve nós, cara. Graças a Deus. E o Kaká, ele foi extremamente importante. Foi muito importante para que o São Paulo tivesse um segundo semestre excelente. O Kaká não é mais aquele Kaká de outrora, mas o Kaká, ele é um cara que todo mundo fala, agregou dentro do grupo, fez bem. O Kaká, que foi um orientador dentro de campo, sabe se posicionar muito bem. Ele potencializou o futebol do Ganso. Ele potencializou o futebol do Allan Kardec, do Kaká, do Alexandre Pato. Ou seja, ele fez o futebol de muitos melhorarem. Foi um cara aguerrido, você não espera de um jogador de 32 anos de idade. Ele não tinha... Sabe, mano, o Kaká não tem mais o arranque que tinha. Sim. Mas ele dava o máximo que ele tem de velocidade hoje para ajudar a defender. Se ele não tinha mais aquela velocidade para atacar, mas ele usava o que sobrou da velocidade para dividir, para entrar de carrinho que fosse, para brigar pela bola, ajudar a marcar o lateral adversário. Você viu o Kaká em todo lugar do campo. Sim. Então hoje eu posso dizer, eu tinha essa esperança e posso dizer, o Kaká agregou demais e foi muito importante. Jogador por jogador, tecnicamente, dentro de campo, com a bola no pé, Michel Bastos foi melhor, por exemplo. Mas o Kaká, no overall, o Kaká foi nota 10 pro São Paulo, parabéns. Ficou assim, muita gente já perguntando, e aí, Kaká volta? Eu acho que ontem foi a grande despedida do Kaká. É, não acredito, não vejo o Kaká fisicamente daqui a 3 anos, por exemplo, jogando voltando, novamente, né, no São Paulo. Ah, já foi, né? Ele mesmo falou assim, olha gente, daqui a 3 anos eu não sei quais serão as minhas motivações, se a alegria de jogar será maior do que as dores que a gente sente. Então, mas foi emocionante. Não é uma frase muito de velório, legal. Sombrar, mas poderia ser utilizada também. É verdade, porque geralmente no velório você vai lá e fala, não esquenta a cabeça, tá indo pra um lugar melhor. E com relação ao Kaká, isso é cabível. Tá saindo pro Brasil, tá indo morar nos Estados Unidos, rico, solteiro. É verdade, de boa, né, mano? De boa. Ruim pra ele, não. Vai ser uma estrela lá, né, mano? Uma estrela. Vai ser uma estrela lá. Uma estrela, os caras vão... Não que não seja aqui, mas... Mas lá, pô. Mas lá... E muito legal, porque você, mais uma vez, você tem um ídolo saindo, que, pô, o cara vai lá... Saindo bem, né? Tem afinidade com a torcida, saindo bem. E quando ovacionado. E quando o seu clube forma ídolos, isso é muito importante. Muito importante. Você sabe um jogador que no futuro poderá voltar pro São Paulo e ter essa idolatria? O Lucas. O Lucas é o menino que, quando voltar... Do jeito que saiu... Não é? Do jeito que saiu carregando o título de Sul-Americano. O Lucas saiu melhor do que saiu o Kaká. Saiu com título, né? É. Mas o Kaká, ele sempre foi... Ele sempre teve a imagem do São Paulo Futebol Clube. E agora, olha, selou com chave... Não teve o título, é verdade. Mas, psicologicamente, eu vou falar assim, meu, foi legal pro São Paulo, foi legal pro torcedor, foi legal pro Kaká. Parabéns, Kaká. Infelizmente, mais um jogador que vai embora, que não dá pra gente preservar aqui, mas temos que entender, né? Temos que entender. Sim. Foi muito importante pro São Paulo conquistar valeu essa vaga. Valeu a pena trazer pra cá. Valeu pra caramba. Mudou a postura do time em campo. Isso aí você via claramente no pessoal que tava lá. Mudou totalmente. Eu fiquei... Sabe quando você fica assim? Não é, é aquela mistura de emoção e de triste, né? É, exatamente. Eu me senti assim. É que é mais um, vai embora, né? É mais um ídolo. Parabéns ontem. E obrigado, Kaká. O Rogério Ceni. A entrevista. Uma entrevista ontem, depois do jogo. Foi da hora mesmo, hein? Espetacular. E quando tocaram no assunto lá, foi perguntado pra ele em relação ao filho dele, que ele teve agora, um menino de 2 anos, de um relacionamento extraconjugal. O Rogério Ceni ontem deu um exemplo. Esse mostrou que é homem mesmo. Ele falou, olha... Errei no meu orgulho. Não tenho orgulho disso. Peço desculpas às minhas filhas, à minha mulher. Mas vou te falar, é meu filho. Registrei, sou pai, é meu menino. Não quero que minhas filhas cresçam achando, falando, pô, você abandonou um filho. Foi lá, falou, olha, a mãe do menino é uma pessoa muito legal, decente. Jogou pra ele, foi homem pra caramba. Dificilmente você vê um cara. Quer dizer, eu não vou aqui jogar pé de ninguém, porque eu não sou Deus, não claro. Sou juiz, não vou julgar nada, não tô na vida do cara. Mas você vê o que ele foi homem, a forma como ele se posicionou. Concordo. Olha, vou te falar, foi um tapa com luva de pelica aí pra tanta gente, cara. Mas pra tanta gente. Inclusive é o Pelé que tá no hospital lá. Mas o negócio é o seguinte, também. Foi um tapa com luva de pelica pra um monte de gente. Mas ó, com relação você chegou a ver a entrevista? Sim, não, viu a parte claro. Que ele fala do mandou homem. Bem, cara. No jogo mesmo ele fez uma presepada aqui, quis dar um chapéu lá, foi zoar. Mas com relação a essa declaração dele aí, eu concordo o plenamente. O mito não erra. Concordo em nome, número e gênero, tá certo? E do grau, não é em gênero. Não, em gênero mesmo. Porque, ó, o Rogério Ceni ele foi macho, velho. O cara foi macho. Porque falar o que ele falou ali, tá certo? Da até forma como ele falou. Pediu desculpa pra esposa lá, porque... Teve um relacionamento extraconjugal, etc e tal. Mas foi legal, Sandro, porque geralmente o jogador ele fala desse assunto. Não sou jogador, é gente famosa. Ah, então, geralmente o cara fala, não gostaria de aqui me pronunciar eu vou falar a respeito, de futebol, etc, não vou falar de vida pessoal. O cara foge do assunto. Ele foi lá e falou: o mesmo carinho que eu vou dar pro meu filho, eu dou pras minhas filhas e vou assumir o que eu fiz, etc legal. E tal. Botou um e que atire a primeira, né? Ó, Sombra, que atire a primeira pedra. Botou um tá ponto certo? Final. Não tem polêmica. Não tem mais o que você. Não, nem tem, já foi. E ó, que atire a primeira pedra, quem não teve um filho aí fora do casamento? É! Ei! E tá vendo, Domingo? Ele nunca deu uma puladinha de cima. O Rogério tava tão inspirado que quando o Muricy, vocês viram do Muricy? Quando o Muricy foi entrar pra fazer a coletiva, vocês viram que ele falou no microfone, Regi? Ele falou, Muricy, ó, a cagada, ele falou assim, é minha, hein? Não tem que jogar a culpa no Edson Silva, não. Pô, parabéns pro Rogério. Mas por isso que é o Rogério Ceni, tá certo. Com relação é um mito, a esse lance, né, de filho, não só o Rogério Ceni, também teve a mesma postura o Neymar, né? É. E aí, olha, só uma informação. O Neymar é solteiro. Não, sim. A situação mas poderia ter sido um crianção, né? Mas é uma outra situação. Tem nada a ver. Pô, é Rogério, casado há tanto tempo. E a revista assumiu. E viu, ô Benja, e a revista Veja. A revista Veja publicou, disse que estaria tudo certo entre o São Paulo e uma fornecedora norte-americana para que as coisas sejam assinadas. E aí fica aquela coisa, será? É verdade? Olha, não, e o lance hoje... O Aidar falou que a pênalti fica até dezembro. Hoje o lance diz que até fevereiro. Um abraço. Até fevereiro. Ah, hoje o lance deu até fevereiro. Não, mas o Aidar disse até o fim do contrato. Que o pênalti fica até o final do contrato, dezembro de 2015. Ele tem uma conversa adiantada lá, se assinou ou não assinou, não sei, com a Puma. É. E tem a conversa da Under Armour também, que parece que fez uma oferta bilionária pelo Barcelona também. É, e olha, a reportagem, se eu não me engano, veio do Lauro Jardim da Veja, costuma ser um cara bem informado, então... É, mas essa aí não foi da Veja, essa aí semana passada saiu, eu esqueci agora. Teve não, até um não site, eu vi por esse repórter, por esse site, jornalista. Um jornal no Sul que já tinha dado, botou até uma cena, porque parece até que o Rogério tá usando essa chuteira já. É, não que, sei. Eu vi a foto que me mandaram semana passada, no treino do São Paulo, o Aidar estava sentado no banco de reserva com esse Rogério Ceni, mais uma mulher lá, uma loira que eu não sei quem é. Sentada lá os três, e a chuteira já diz que é a chuteira que parece que o Luiz Fabiano, não sei se também tá usando da Under Armour aí, E nessa matéria dizia que estava acertado lá com eles. Vamos ver que rolo vai acontecer. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ô, mano. Quê? Vamos dar um exemplo também aqui. Como que se faz a barba? Ah, Sombra, é óbvio, amigão. Com Bozano, cara. Com Bozano. Pra não ficar com essa cara aí parecendo o Bar, velho. Olha que cara de mendigo. Meu Deus, meu Deus. É, Basílio, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigons. Mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Para você fazer aquele topetão bonito, parecendo uma calopsita ou então Elvis, enfim. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você, Benjamin, muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Hello Food. Você quer comer bem sem sair de casa? Hello! Pede Hello Food. Deu fome? Dá um Hello! Estádio 97, também no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Meu Deus, hein? O placar do Estádio 97 informa. Começou o jogo lá, o Guerreiro já logo no começo meteu um, eu falei, vai enfiar cinco hoje. Fluminense sem vontade, aí fizeram o serviço lá. Um jogador a menos. Fluminense 5, Corinthians 2. Aí ó, Fred, caidaço. Pós-Copa do Mundo, vai sair como artilheiro. Graças a quem? Graças ao Corinthians. Vai ficar tranquilo que o Imortal fez o serviço aí. Vocês estão lá na Libertadores. Fala da Naba! Katsu, vamos véio. Ouvir a Naba! Fala da Naba! A sua sorte é que o disco já tá tudo combinado. Fala da Naba! Olha, tá tudo certo. Cinco do Fluminense, hein, mano? Fala do time aí, de mão cheia. Mas que jogo louco! Porque jogo no primeiro louco. Tempo, o Corinthians tava bem pra caralho. Verdade. O Corinthians tava morto. Parecia que o Corinthians ia meter cinco. Parecia que o Corinthians ia meter cinco. Parecia mesmo. Parecia um jogo ganho. E aí aconteceu isso aí. Aí tomou. Mas foi um jogão, hein? Foi legal. O Diego Cavalieri pegou muito. Jogo aí. De 7 gols, é pênalti perdido. Pô, jogão, em relação ao pênalti, eu vou te falar, eu vi o Mano Menezes xingar, falar um monte. Vou dizer um negócio pra você, pra mim o único lance polêmico do jogo. Mas não foi aquele segundo, aquele pênalti que em cima do. Do Conca? Ah, do Michael. Não, do Conca foi. Agora o outro, o cara vem correndo. Não era o Michael, era o Michael. Aquele foi fora da área, não foi pênalti. Foi fora da área, mas convenhamos. Se eu sou o árbitro, eu tinha marcado. Acho que o lance era do Bandeirinha. Foi uma coisa também... Aí eu não vou discutir. Quando a gente olha naquela câmera lá, com slow motion e tal... Mas assistindo, deu pra ver que foi fora da área. Então, mas o lance era do Bandeira. Mas de resto... Tudo bem. Eu não vi muito motivo para reclamar de arbitragem. Também não justifica. O Fluminense no segundo tempo matou com isso. O time do Corinthians deu uma pane, um tilt, né? Deu Tite. E tomou esses 5 gols aí. Deu Tite. E não querendo tirar o foco, porque tomou de 5 a 5, mas eu quero dar parabéns é pro Fred. O Fred ontem nota 1 milhão pra esse cara. Pô, surpreendente. Aquele negócio de 20 meses atrasado. Você vê quando um cara é inteligente, que às vezes você fala assim: o fulano espera o final do campeonato, ganhar de 5 pra falar. Óbvio. O cara espera. O time dele ganha de 5 do Corinthians. Já é uma coisa que chama atenção. O cara marca 2 gols. O cara é o artilheiro do Brasileirão. Ele sai de campo, tem 500 microfones em cima dele. É a hora que o cara tem pra falar mesmo. Ah, ele foi bem. Ele foi perfeito. Mas tudo foi que ele hora... falou foi consciente. E não só em defesa dele, como em defesa do grupo. Eu tava vendo o jogo na Globo e ele quebrou as pernas da Globo também, né? É. A primeira entrevista lá. Desabafar? Os caras nunca imaginaram que o desabafo era contra eles, né? Olha, é que às vezes a gente cobra demais também, o Benja, de determinados jogadores. A gente fala, mas jogador não tem postura, jogador não tem personalidade. Ele mostrou? Não, além dele ter mostrado, mas pro Fred é mais fácil. Porque o Fred, ele tá numa situação mais confortável. É, muitos jogadores, às vezes, não tem o status que o Fred tem, não tem a conta bancária que o Fred tem. Então os caras também não podem dar esse ultimato na Globo. O Fred já tem essa moral, porque o Fred já é rico, o Fred é aquele cara que já tá estabilizado financeiramente, mas é aquele cara que já tem nome. Mas 20 meses não, sem faz receber? Falta, lógico então, que faz dois falta. Anos? Não, mas ele pode dar essas pancadas na Globo, mas imagina, por exemplo, o Richarlison deu o piti dele naquele jogo do Vitória, falou, porque eu vou me aposentar, porque não sei mais. Ah, e eu fiquei triste, viu, mano? Como é que ele falou, mano? Porque eu vou me aposentar, mas ele falou, então, mas uma mãozinha pra cima, ele não tem a repercussão que teve o Fred. Então, ele não deve estar rico igual o Fred, eu vi muita então, mas convicção ali no Richarlison. Mas não gera a mesma repercussão do Fred, por exemplo, você pega o Sheik, falando, a CBF é uma vergonha, etc e tal, é um jogador que já tá estabilizado também, RG. Mas, por exemplo, o moleque tá chegando agora, vai. Pega o moleque do Palmeiras, pega o Malcom do Corinthians, pega o Gabigol no Santos. Mas o moleque não pode chegar e dar essa pancada, velho, porque senão os caras começam mas a são esses caras, não tem constatação. Mas são, né, esses caras que precisam falar, né, mano? Se esses caras não falarem. O RG, com relação ao jogo de ontem, me desculpa, cara. O Fluminense, ele venceu, concordo. Tá acho que não vou tirar o mérito do Fluminense. Mano. Tá perdoado, mano. O Corinthians tá perdoado, menina. Não, mas a parada é a seguinte, RG. Com relação ainda à postura do Corinthians ontem, sem desmerecer a vitória do Fluminense, hein, me entendam. O Corinthians, ele perdeu pra ele próprio. O time do Corinthians ontem, ele pegou um Fluminense que não almejava mais nada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo foi. Porque com a vitória do Inter na noite anterior em cima do Palmeiras, o Fluminense já perdeu qualquer chance de classificação para Libertadores. O Fluminense já não tinha mais chances. O Corinthians, ele abriu o placar no começo do jogo. Tinha que entrar mordendo. E novamente, RG, o time do Corinthians pecou pela covardia e pela omissão da equipe do campo. Para, né? O time do Corinthians, ele faz 1-0, RG. É impressionante. O Corinthians, ele puxa o freio de mão e chama o adversário pra cima. O Corinthians até criou oportunidades, RG, de fazer o segundo gol e o terceiro. Não é que parou de vez, ele até criou. Mas o Corinthians, ele não foi aquele time enfático, sobre aquele time que vai pra cima e tenta, de fato. Ele explorava um contra-ataque, criou uma chance aqui. Voltava e recuava. Mas não me parece ser uma característica do Corinthians ser esse time enfático, como você tá dizendo. Mas é que tá, Sombra, tem que ser, cara. Tem que ser, porque o Corinthians ontem, ele tava jogando a classificação e ele tava brigando já pela fase de grupos. O Corinthians hoje, ele tá à mercê do Inter. E o Corinthians hoje não depende mais dele do Campeonato Brasileiro pra pegar a fase de grupos. É Inter e quem, mano? Me desculpa. É Inter e Figueirense. Jogando lá em Figueira. Mas é que tá, Sombra. O Corinthians, ele dependia de um empate pra depender só das forças dele na última partida do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma pra entrar de vez na fase de grupos. Hoje, o Corinthians, ele já não é mais o terceiro colocado. O Inter passou o Corinthians, o Inter é o terceiro, depende, né, tá com o mesmo número de pontos, mas o Corinthians não pode mais entrar via Tolima Level, isso? Mas tem que entrar. Hoje, eu acho que é mais provável, porque o time do Figueirense já não almeja nada no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, infelizmente, ele vai ter que ganhar do Criciúma e torcer contra o Inter. Eu acho que o Corinthians classifica. Mas não é fácil ganhar do Figueirense. Mas eu acho que o Corinthians classifica com a vaga normal. Quem vai pra repescar? Não, mas tudo bem, Benja. Não precisava ter corrido esse risco. Eu acho que o Corinthians ganha do Criciúma. É mais fácil eu acho que o Corinthians entrar do que o Inter. Eu também acho. Muito mais. Não, mas gente, independentemente do Corinthians vencer, poderia ter evitado uma situação que não precisava estar acontecendo. Não é descabido o Inter ganhar do Figueirense. Acho que não. Nem um pouco. Não, mas é o achômetro dele. O Corinthians é mais fácil. Mas é fora de casa, quando joga em casa. Não, mas Sombra, a gente só tá tendo essa discussão hoje porque o Corinthians, ele deu mole pro Fluminense ontem. E se o Corinthians tivesse empatado, tá na cara que o Corinthians vai vencer o Criciúma aqui jogando em São Paulo. E entrar no jogo de fases da Libertadores é muito ruim. Você sabe por quê? É o primeiro mata-mata. Já é um mata-mata já. Mas é que geralmente você pega um time fraco. Geralmente é, mas é que rola, às vezes, você chegar e pegar um que não é tão... Sabe aqueles que você fala, às vezes, costuma estar numa Libertadores e que você poderia pegar numa oitava? Mas todo mundo vai buscar aqui, Sombrar, o exemplo do Corinthians e Tolima. O Tolima era uma porcaria, que o Corinthians tá rachado naquela Libertadores. Mas o que acontece é que às vezes... Mano, eu acho que o Corinthians, ele tem condição de passar por quem for, não é isso? Sim. Na preparação é muito ruim. Porque você logo de cara, que você volta das férias, logo você já carro tem um jogo... O carro tá esquentando, a máquina tá esquentando. Você mal ainda chegou no ambiente de trabalho, você já tem uma reunião importante. Claro, eu concordo. Você não tá nem preparado, meu. Você voltou de férias, olha, hoje temos aqui definir o rumo. Não, e notícias... O cara faz a pergunta, aí você fala o quê? E notícias não contam... Guarujá? E notícias não contam que é Tite e Christian de volta. Eu vou voltar. E ontem eu fiquei muito decepcionado. Foi o pior dia da minha vida. Por quê, seu Tite? Porque teve um gol contra do Ralf. Da contra do Raul. Mas, ô Sombra, é, só pra matar o Corinthians aqui, é, pelo menos as manchetes. Ah, o Fluminense já matou, velho. Fluminense já enterrou. Fluminense já matou. O Corinthians, possivelmente, Sombra, ele vai ter que adiar sua partida, que seria no domingo, e fazer essa partida no sábado, cara. Porque no domingo vai ter o jogo do Palmeiras também, pra que não exista, talvez, um conflito aqui, um confronto de torcidas. Eu acho que possivelmente o Ministério Público vai sugerir para a Polícia Militar. Isso é inteligente. Isso é inteligente. Para que o jogo do Corinthians ocorra no sábado. Mas vocês vão falar, ah, mas deveria acontecer tudo no domingo, aí no mesmo dia, mesmo horário? Concordo, deveria. Porém, a gente está lidando com pessoas que muitas vezes aí não tem cérebro. Cérebro. E eu acho que a coisa tem que ser evitada, Benja. Tem que. Esse jogo não interfere em nada, né, mano? É, então, só para concluir, eu acho que tem que acontecer o seguinte: bom senso, gente. Bom senso. É, a partir do momento que podem ocorrer mortes na cidade de São Paulo. Tá certo? Pra evitar uma tragédia, é melhor colocar o jogo do Corinthians, que teoricamente só define uma terceira e quarta posição no Campeonato Brasileiro, pra saber quem vai pra pré-Libertadores e quem já ingressa na fase de grupos, pra evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de ocorrido, qualquer tipo de fatalidade. Passa o jogo do Corinthians. Isso seria aí no mais sábado, inteligente. E acabou, é. Aliás, Inter e Corinthians no sábado e Corinthians e Santos e Palmeiras no domingo. Mas eu não acho que os caras ficam enrolando a coisa. Eu não acho que a última rodada tem que ser tudo no mesmo dia, no mesmo horário. Não vale mais. Só tem cinco jogos que valem alguma coisa. O jogo do Corinthians. Cinco jogos valem, Benjamin. Os outros cinco não valem. Benjamin, pega Corinthians e Inter. E o do Palmeiras tem que ser no mesmo horário do Santos. Então, Palmeiras e Santos. Horário do Bahia. Isso. Palmeiras, Santos e Bahia no dia, Inter e Corinthians no outro. O jogo do Corinthians, gente. Verdade, meu. Entendeu? É isso que tem que fazer. Inter e Corinthians? Podia ser sábado. É, ou inverte qualquer um. Ou no, mas tem que ser em dia. Podia passar sábado e domingo. Não tem o jogo da sábado às 9 da noite? Não, então. Podia passar Vasco e Chapecoense pra sábado, meu. Muito bom. Aí de novo, viu? Porcaria. Aí de novo. Estão falando da primeira divisão. Ocasão. Então. Tô recebendo informação aqui do Pelim aqui, falando que novamente o Inter disse que não concorda com essa antecipação do jogo do Corinthians. O Inter é chato, hein? E que eles vão brigar na justiça pra que não antecipem esse jogo. Ou seja, novamente o chorolado. Mas passo deles também, passo cacete. Deles. Esse chorolado o chorolado, Motinha. Chorolado de Porto Alegre. Ó, esse é aquele tal de. Esse é aquele tal de imortal. É, o Cigudinho do Sul também. Honra a camisa, hein? Você é chato, hein? Nossa, você levou uma joelhada? É muito chato. Mas você tá perdoado desde aquela época do River. Não, terminei o Corinthians, Pokémon não. Ah, olha o som. Tá perdoado. Ô, mano, é Inter e quem, hein? É Inter e quem? Ah, passa tudo isso aí, cara. Joga hoje. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do automóvel, do seu. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. Motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor! Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, no oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Continuando com os placares. O placar do Estádio 97 informa. Lá é no Beira Rio, eu falo, quando o Vardívia joga, ó, é caixa, malandro. Não tem conversa. Putz. Não, pera. Ah, é o outro. Inter 1, 2, 3, Parmeira 1. E agora só depende do Parmeira. É esse o problema. Olha, que força vocês estão fazendo para ir para a segunda. Incrível, viu? Cornetou. Escapou, seu Ben. Escapou. Isso aí foi editado, não foi isso. Você tem que pedir desculpa pra mim. Você posso falar? Pedir, você tem que pedir desculpa pra mim, tá? Atuação brilhante. Obrigado. Sua, do Luxemburgo. Lucha, você será lembrado sempre. Verdade. Você será lembrado sempre, tá certo? Porque isso não pertence ao futebol. São coisas que não pertencem ao futebol. Você falar que eu ia prejudicar um time que eu jamais falei isso. Falei que você ia ajudar nós. Agora, ano que vem, dá uma olhada aí. O Dorival não vai ficar mesmo? Aqui pelo menos pra mas eu gostaria de vê-lo sim. Hoje vai dar. Dá pra ir nesse último jogo. Dodô, tem que agradecer. Tem que agradecer o juiz também, viu? Obrigado, vovô. E teve um pênalti ali, que se ele vai pegar, viu, rapaz? O juizinho fez o serviço. Olha, velho. Tá aí o Parmeira aqui, né? Tá, ufa! Segundo, agora apareceu também, parece que o gramado, devido ao show do Paul McCartney, não tem condições. Como talvez, assim? Mas, mano, nós sabemos como funciona, né? Não, não, tem fotos. É pra não jogar, né? Não é? Tem fotos ali que o gramado está meio prejudicado. Temos imagens aí que o gramado. Mas olha, então, pra jogar o Felipe Menezes, deixa esse gramado mesmo. O Ministério Público, com medo de uma batalha campal, mas a palavra que foi usada hoje. Talvez o jogo seja no Pacaembu. Quer dizer, quebrar o Pacaembu pode, a arena não. Não, mas não é isso, não é isso. Quebrar o Pacaembu. Não, vamos explicar. O Pacaembu, ele é um estádio mais velho. Ele não é desses estádios modernos que a FIFA pede pra Copa do Mundo. Que não dá pros caras invadirem. E não existe grade. Eu sei. O do Palmeiras não tem grade, do Corinthians não tem grade. Os mais modernos não existe grade. Que divide torcedor com o campo. Nem poço, nem nada. Ué, tá suando, pessoas, bicho. A partir do momento que se gasta milhões... Não estou dizendo que está certo. Tem que aprender a jogar Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. O estádio é... Vamos dizer assim, que é um estádio num nível europeu. Essa é a palavra. E lá a educação é diferente da educação do Brasil. A torcida é brasileira. E não é a torcida que eu digo. E outra coisa também. Eu vou dizer com sinceridade. Esse time do Palmeiras aí, ele não merece jogar nesse campo. Ele não merece porque é ruim. Ah, não merece jogar nem no Pacaembu, Dodô. Não merece jogar nem... Exatamente. É ruim. Ruim. Aí eu ouvi aqui dizendo aqui assim, já escapou. Não escapou. Quem falou isso? Não escapou. O Palmeiras corre um sério risco de cair para a segunda divisão. Sim. Eu não boto todas as minhas fichas que o Palmeiras ganha do Atlético Paraná. É um time melhor que o Sport. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Sport, gente, aqui. Na Arena Nova, campo novinho. Não consigo ganhar. Então não, nada me diz que o... aí você fala assim, mas lá... O Sport não tinha nada a perder e nem a ganhar. Concordo com você. Se perdesse, perderia. E o Atlético também. E o Atlético é a mesma coisa. Só que um é melhor que o outro pra caramba. Ah, não. É igual, hein, Dodô? Não, é melhor. Ah, o Sport e o Paranaense. Olhem aí onde tá o Sport. Imagina o Vitória. Tá um ponto do outro, Dodô. Olhem onde tá o outro. Mas o Vitória precisa ganhar o jogo dele. O Vitória tá ganhando mais de ninguém. É o Bahia também. Só um minuto. Mas o Vitória tem um jogo contra o Santos, que também não almeja nada. Mas em casa também. A tarefa mais difícil é o do Bahia. Bahia eu acho que é difícil explicar, viu? Acho que não, porque o Curitiba já passou. Eu acho, mas o Bahia, ele já caiu. Eu acho que é muito difícil o Palmeiras perder, o Vitória só empatar e os caras ganharem. Eu acho quase impossível. Ah, se o Bahia ganhar e o Palmeiras empatar, o Bahia não passa. É a minha opinião, acho mesmo. Impossível. E o Bahia joga com o Curitiba na despedida do Alex, deve estar lotada a arena. E que o Alex provavelmente vai querer também matar dois coelhos com uma cajadada só. Imagina o Alex fazer um gol também e tirar. Aí o Palmeiras perde, porque o Vitória não cai, perde e o Bahia pega o gol do Alex. Não, se o Vitória empatar e o Bahia empatar, já salvou. O porco não cai, tio. Olha aqui, ó. Eu não ponho minhas fichas... Você falou isso do Corinthians 2007. Você ouviu o Paulo Nobre, quando ele foi reeleito, Domênico, ele falando de forma enfática, o Palmeiras não cai? Mas tá falando antes desse jogo. Mas ali eu senti que vai pintar a mala. O Pescarmona falou aqui que nem um louco, que não cai. É, mas isso é achismo. Não cai o quê? Não tem nada a ver. Olha, quero dizer o seguinte. Esse time do Palmeiras, ele não é confiável. Claro que eu não, não sei é. Se o Valdívia joga ou o Valdívia não joga. E se o Valdívia jogar, eu não sei se ele tá 100% apto a jogar. E isso me preocupa. Dodô, 100% ele não vai estar, porque ele nunca está 100%. O que se repara nesse time do Palmeiras é o seguinte, e que foi mudado, ainda bem que o Dorival Júnior, ele parece que ouviu alguém. Me ouvi, não me ouve, mas ele deve ter ouvido, porque não dá para jogar. Vai que. Não dá pra jogar com Juninho e Vitor Luiz juntos. Então ele colocou um time mais defensivo, neutralizou o Internacional no primeiro tempo, fizeram um gol. E aí é mais aquela falta de sorte, mesmo que o cara chuta, bate no nego, desvia, a bola ia na mão do goleiro. Desviou e fizeram o gol. O Palmeiras teve algumas chances de matar o jogo, virar o placar de 2-1, mas os caras são muito ruins. Aquele Wesley é muito fominha, ele não olha o jogo, tem dois caras, tá descendo com três caras contra dois adversários, sabe, em contra-ataque, pra você tocar tanto de um lado quanto do outro, ele não sabe o que faz, chuta pro gol. Sabe, aí perde a bola, bate em cima dos... É impressionante a coisa, cara. Poderia ter até virado o jogo. Teve a chance até de virar, não virou. No segundo tempo, o seu Lúcio não sai do chão, deixa o cara cabecear a bola ali na pequena área. Meu Deus, hein? Mas não foi meu o lateral Deus, direito, Dudu? Hã? Mas ali no meio da área tem que ser o Lúcio que tem que estar lá. Tem que ser lateral ali. É quem subiu com ele foi o Juan Prego. Desculpa, é o primordial do futebol. Quem tem que estar lá centralizado, ou é quarto zagueiro, ou é um zagueiro. O lateral devia acompanhar o lateral esquerdo do gol. Lógico, o lateral tem que acompanhar o cara pra não deixar cruzar. Ele veio. O lateral não pode deixar cruzar. O outro lateral tem que cobrir o outro lado de lá, o outro, não meio. Meio da área, lá na marca do pênalti, um pouquinho da frente. É zagueiro. O famoso salseiro, né, Balão? Porra, isso é o primordial do futebol. Primordial. Porra, não sabe colocar defesa. O que você quer que eu fale do Dorival? É ruim, ruim. Aí vocês estão falando que não cai? Desculpa, não cai. Eu estou desesperado. Não cai. Ainda desesperado. Você não cai, não cai. Olha aqui, ó, o torcedor do Palmeiras está sofrendo e vai sofrer até o último minuto. Vai sofrer até o último minuto. Aquele título, eu já falei isso pra vocês, vocês não estão acreditando. O negócio do sofredor já passou do Corinthians pra nós há muitos anos. Há muitos anos. O Corinthians não é mais o torcedor sofredor. O sofredor é o palmeirense. Ele sofre, ele torce, ele fica desesperado. Eu, na minha casa, fiquei desesperado. Desesperado eu fiquei. Mas não cai, Domênio. Não cai. Aqui não cai. Não cai, porque o Vitória vai salvar todo mundo. Vocês não estão assistindo os jogos do Palmeiras. Eu não sei o que eles estão achando que não cai. Eu não falo isso. Pra mim, eles estão vendo, Breno. O que eles estão vendo, Breno? Eu não tô vendo o Vitória. Eu também não tô vendo outro jogo. Vou te falar. Palmeiras e Inter, vocês assistiram? Lógico que assistiram. Palmeiras, em determinado momento, ele empatou contra o Inter. Poderia ter virado o jogo. Só não virou porque o goleiro era o Alisson. Não, não é ruim, Domênico. Lógico que o futebol é assim. Domênico, eu respeito seu desespero, mas o negócio é o seguinte. Analisando de maneira fria, o Palmeiras ele criou chances. Mas quando você tá mal, inclusive psicologicamente falando, como é o caso que no último jogo vai estar? Domênico, aqui vai ser diferente a situação. O Palmeiras vai encarar o Criciúma como se fosse uma final. É Atlético. Atlético Paranaense, a mesma coisa. O Palmeiras aqui, Domênico Gato, analisando esse jogo, o Palmeiras entrando aí pra vencer o Atlético, que não tem mais absolutamente nada a perder no Campeonato Brasileiro. É igual o Sport. Mas o Sport era o jogo de estreia. Dependia só dele contra o Sport. Era só ganhar do Sport e não tava sofrendo que nem mas agora. Mas era outra circunstância. Tava livre do rebaixamento. E digo mais, ó, pelo fato de não ser olha na aqui, arena, ó. É bom pro Palmeiras. Vou falar o porquê. Se fosse na arena, ia ter um monte de torcedor chato querendo tirar selfie. Agora no Pacaembu só vai quem vai pra torcer, olha verdade. Aqui, ó. Digo o seguinte. Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras tomou 11 gols. 11! Fez um. Aí você precisava falar, de 3 pontos. Vocês vêm pra aqui falar que detalhe. Tá Dodô, tudo tranquilo. Ele precisava de 3 pontos. Só um minuto, só precisava agora, de 3 pontos, jogo... Sombra. Há 5 jogos precisava de 3 pontos. Fez então, até agora. 5 jogos precisava de 3. Tudo bem, tem aquela coisa de... Imagina ah, vitória. Faz muito... Um time grande há muito tempo que não ganha, às vezes ganha. Acontece de ganhar. Eu não tenho não essa... Cair, não. Juro por Deus, eu não tenho... Eu não tenho confiança, não. Eu vou estar torcendo, sabe? Assistindo, louco de novo, que nem eu fico. Mas você tá passando pessimismo pro jogador. Não, jogadores. Não tô passando... Como assim? Eu não acredito neles. Eu quero a ver culpa que... do Domênio. Eu quero que... A culpa não é minha, não, hein? Você tem culpa nisso também. Não, a culpa não é minha, não. A culpa não é minha. Só um minuto. Eu não entro lá em campo pra bater a bola. Eu não. Você tá louco? Mas, ó, só ele é o psicólogo falando com o paciente que tá depressivo. Não transar, não. Pera, posso falar? Não, falo, porra. Deixa eu falar, cacete. Eu tenho que falar. É o Domênio. Só um minuto. Quero dizer o seguinte. Eu não entro em campo, eu não jogo, eu não sou o treinador pra dar pitacos. Eu só falo aqui. Eu sou um torcedor que eu tô vendo, analisando futebol. O Palmeiras não tem o futebol. Mas não tá existe apoiar, o futebol. Acredita. Eu estou acreditando sempre, tô torcendo que nem um louco na televisão. Tá zoando. Eu tô treinando. Só um minuto. Tá zoando. Juro que eu não tô, gente. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Vamos deixar a coisa bem clara. Eu tenho que acreditar como torcedor sempre. Mas neste futebol apresentado, eu não acredito nesses caras. Eles são muito ruins. Agora, eles têm que dar o melhor deles para sair da segunda divisão. É isso que eu tenho para dizer aqui. Mas o Vitória vai fazer o serviço. O Palmeiras não tem nenhum jogador que você fala assim, Se o Valdívia não jogar, o Palmeiras não tem um que se fala assim, ah, esse aqui resolve. Dá bola tem, nele. Tem sim, o Felipe tem, Menezes resolve tem. Pros outros. Quando entrou o Bruno César e o Felipe Menezes, me deu um asco. Nossa, velho. Aquele Bruno César, eu olhei aquilo, eu falei, Bruno gente... Chester. E outra, o Alione, que é um dos melhorzinhos. É bom, mas tá suspenso, foi expulso. Foi expulso. Aí meteu a bola na mão, uma que tonteira, jogada boba. Alione. E aí depois tomou um amarelo. Então, vamos assim, fazer uma enquetezinha rápida com o pessoal aqui do programa? Vamos fazer. Quem cai... Mota, quem cai? Palmeiras ou Vitória? Palmeiras. Rudy. Ah, pode ser a avó? Vó. A avó acha que cai, agora cai o Vitória e o Bahia. Eu achava que se o Palmeiras dependesse só dele da última, ele não cairia. Agora a avó mudou. Um a um. É. RG? É. Vitória fácil. Dois. Vitória, dois votos. Portuga? Caiu Vitória. Três votos, Vitória. Mano? Só um adendo, Sombra, antes de eu falar. Não, outro. Sem monólogo, sem monólogo. Sem dar uma de Silvério, vai, mano. Não é Silvério. Não é o Silvério. Coletre Silvário. Não é o Silvério. Silvério. O negócio é o seguinte, Sombra, quando você é um psicólogo e tem um paciente depressivo na sua frente, você fala, acho que você não vai melhorar, o paciente se mata na tua frente. Agora, com relação a quem cai, Vitória cai. Quatro. Vitória é muito ruim, vai cair. Benja. Palmeiras. 4x2. 4x2. Se você pegar o Palmeiras, o Domênico falou dos jogos, o Palmeiras tem a pior defesa do campeonato. O Palmeiras tomou 58 gols. Palmeiras tem 37 jogos. Dos 18, como mandante, o Palmeiras perdeu 8. Um turno inteiro. Perdeu um turno inteiro. Como mandante. O Palmeiras tem, além de ter o pior defesa do campeonato, o Palmeiras tem a segunda pior... O segundo pior time, saldo de gols. Só perde pro Criciúma. E ó, O Palmeiras tem menos 25. E o Palmeiras tem um time, gente, que é... Eu falo isso mesmo. É horrível. Crava aí, Sombra. O Palmeiras, ó, vai perder em casa e o Vitória empata. Os dois com 39, o Palmeiras tem a vitória mais e ganha. E o Bahia? Ah, o Bahia também vai empatar. Mas o Bahia... Mas se o Bahia ganhar, passa. Não, se o Bahia ganhar, passa. Ó, eu tenho aqui, ó, ouviu? O Palmeiras empatar e o Bahia ganhar... Não, mas se o Palmeiras perder, o Mano, como o Mano tá falando... Se o Palmeiras perder e o Bahia ganhar, o Palmeiras passa. Se o Palmeiras empatar e o Vitória ganhar, Balanda, aí o Palmeiras cai. Se o Palmeiras empatar, o Vitória empatar e o Bahia também, aí não cai, Balanda. Eu só acho estranho o Mano falar isso. É mais ou menos isso aí. Não cai. O Mano já deveria aprender em 2007, quando o Corinthians caiu. Né? Perdeu do Vasco. Mas o Palmeiras tinha Betão e Clodoaldo. Mas o Palmeiras tem quem? Valdívia. Mas a aposta. Ô, Benja. Quem tem o Valdívia é o Inter. Mas, ô, Benja, a aposta não é pelo Palmeiras. A aposta é muito mais pelo adversário do Palmeiras. Pelo concorrente do Palmeiras, que é o Vitória. O Vitória tinha que escapar. O Vitória tinha que escapar contra o Flamengo. O Palmeiras tinha que ter escapado contra o Sport. Não, então. Mas o Vitória conseguiu, jogando em casa, ser pior. Agora é a chance do Palmeiras. Não vou nem perguntar pro Domênico, porque o Domênico é cruel esse tipo de pergunta pro torcedor do time. Mas pra mim vai cair sempre. Quem cai pra você? Pra você, Sobrão. Até antes do jogo contra o Vitória, eu acreditava que o Palmeiras cairia. O jogo do Vitória, principalmente o segundo tempo. Olha, eu não vou dizer pra vocês assim, olha, o Flamengo jogou futebol excepcional, não. Tava muito igual o jogo. Mas o Vitória se descontrolou de tal maneira, depois de uma questão de um pênalti não marcado. O dele expulso. E aí teve expulso, o Dinei também tá suspenso. E aí eu acho que o Santos é mais adversário do que será o Atlético do Paraná. Vi um Vitória totalmente descontrolado. Eu não sei, nesse momento, não jogo seco nenhum dos dois. É mais pelo Vitória. Mas assim, mais pra mim, hoje, tendência de queda do Vitória. Agora, por não fazer a parte dele, só uma coisa, independente do Palmeiras cair ou não, mano, essa campanha do Palmeiras aí, moralmente tá rebaixada, é sapatada na ladeira, viu, mano? Sapatada na ladeira. É churrasqueira na lancha, viu, mano? Quero dizer aqui, aliás, duas coisas. Primeiro que, mesmo que se escape, a gestão do Paulo Nobre foi ridícula. Foi uma das piores da história do Palmeiras. Aí é outra coisa. O torcedor do Palmeiras não pode esquecer que foi ruim, medíocre, muito aquém do que o torcedor espera num ano de centenário. Eu espero que agora, porque ele foi eleito de novo, né? Eu espero que ele faça um time de futebol competitivo. Não precisa ser aquele time sensacional de 11 jogadores, porque isso não existe. Mas competitivo e que faça com que o torcedor não sofra como sofreu e vem sofrendo nos últimos anos. Paulo Nobre, monte um time de futebol. Mande esses caras todos embora. Ele vai montar. Faça alguma coisa, Paulo Nobre. Há 2 anos eu venho pedindo pra você. 2 anos. passa um time de futebol. O torcedor do Palmeiras, ele não aguenta mais isso. Você tá perdendo torcida, Paulo Nobre. Pense nisso. O Palmeiras, ele é muito gigante. Ele não pode ficar aí como um adjuvante. Mas ele tem que ser o protagonista da história, Paulo Nobre. Sempre foi assim ao longo da história. Protagonista, Paulo Nobre. Não me venha com coisinhas de jogadores ridículos pro time do Palmeiras. Porque este ano, eu vou dizer uma coisa pra você, foi um dos piores da história, se não foi o pior da história do Palmeiras. Mesmo não, se não cair, hein? Porque o Palmeiras fez de tudo, fez a cartilha certinho pra cair. Mais sorte que juízo. A culpa é todinha tua, Paulo Nobre. Eu não sei como é que os caras te elegeram. Mas e a agora que você tá eleito de novo, você faça um time de futebol e tente resgatar nesses dois anos o que você não conseguiu fazer em dois. Quem que você deixaria, Dodô? Não sei, deixa primeiro passar essa... O Praia, hoje, hoje tá difícil. Olha, deixar alguém lá, hein? Uma informação. Difícil Nobre deixar alguém lá. O Paulo Nobre é o cara que tem a Avenida Atlântica e Ipanema no Banco Imobiliário. No Banco Imobiliário. Ô, sai de brincadeira, o cara tem o canhão, Domênico Gato. O cara que tem o dinheiro. Ele sabe usar? Quem não sabe usar? Ele usou quanto dinheiro agora? Quem nunca errou quando tava com muito dinheiro na mão, gente? Quem, a segunda administração errou, mas não foi não. O mano tem razão. Domênico. O Paulo Nobre manifestou à CBF que quer o Palmeiras jogando na arena. Quero o Palmeiras jogando na arena. A Polícia Militar, Ministério Público, solicitaram que o jogo seja transferido para o Pacaembu, porque o Pacaembu tem alambrado. E é um jogo de risco. Olha, gente, é de risco mesmo. Pra que fez a arena? Conhecendo o torcedor do Palmeiras, eu digo aos senhores o seguinte: é um jogo de altíssimo risco. Então nunca mais vai jogar lá. Altíssimo risco. Então não vai continuar mata-mata. Só um minuto. Eu não estou dizendo que seja esse o caso de jogar fora. Eu, pra mim, tenho que jogar em casa sempre. Se fez um estádio dos mais modernos, tem que jogar lá. Já inaugurou? Que é um jogo de alto risco, não tenha dúvida. Mas ó, eu já vi o Palmeiras perdendo o Pacaembu esse ano. Perder lá na arena. Perder tudo que é lugar. Não importa. Ô, vovó, precisa saber onde você viu ganhar. Porque hoje tem um componente que pode perder e cair. Não importa. Esse que é o componente. Não, é que só foi o Jota na arena. Se perder na arena, caiu na arena. O que vai fazer? Mas aí a questão é que os caras estão com medo que se acontecer isso, vão invadir. Mas isso vai acontecer no Pacaembu, se for jogar lá no... Mas é que eles acham que tem mais segurança no Pacaembu do que na arena. Nos Estados Unidos. Mas aí é o que a gente diz, né? Uma hora vai ter que jogar lá, não vai? Invadir o campo? Tem tanta câmera? Filma. Aproveita, responsabiliza. Aliás, invadiu, cada um que vai, cerca tudo, responsabiliza. Joga na cadeia. De lá pra Camburão. Mas infelizmente não temos colocar... Não, pega lá um lança-chamas, velho. Tá ligado aquele Stuart que tá ali no, na beira do gramado? Deixa cada um, Domênico Gato, com lança-chamas. O cara invadiu, velho. Mira o lança-chamas e acende, velho. Tem uns homens de laranja lá que eu vi. Então, os homens de laranja? Eles são mais magros também que o Robertinho da Aranja. Uma coisa é, o Palmeiras não deveria ter estreado a arena esse deixava ano. O ano que vem, né? Por causa de três jogos, dois jogos, se fizesse o show do Paul McCartney, ia ser... Olha como é que tava o gramado aqui, ó. Porque o estádio do Palmeiras, esse estádio do Palmeiras... Ó, o Domênico, depois do show. Esse estádio... Então, mas não esse é estádio, isso, esse estádio não é do Palmeiras esse. É uma coisa maravilhosa. Tá vendo que o momento tá ruim, que o time é ruim. É isso. Não faz... Vai estrear um time mequetrefe desse. Pra quem esperou quatro anos pra jogar no estádio novo, espera dois jogos a mais. Eu concordo. Não se faz bobagem. Que esperou? Espera mais dois, três meses e estreia. Não custava nada. Claro. Nem dois, três meses, são dois jogos. O às vezes é um esporte às e vezes agora, há estreias, há inaugurações que são precipitadas. Sabe o que eu faria? Joga lá em La Bombonera. E quebrar tudo melhor ainda. O Luxemburgo falou uma coisa que era verdade. Ele falou, aquele jogo contra o esporte, pro torcedor, era um jogo de festa. Meu Deus, o Palmeiras queria ver o estádio. Uhum. Ver quem vai fazer o primeiro gol. Ali era mais. Mas claro ele viu quem fez. E sim, só que pro time Ananias, do Palmeiras. Não, e era do Palmeiras, hein? Mas pro time, incrível, do, né? Mas pro time do Palmeiras o jogo não era de festa. O jogo era de decisão. Que foi uma bobagem fazer isso aí. Então. Foi um jogo de festa com cara de decisão. Deixasse o show do Paul McCartney lá. Estreia em janeiro no Paulista. Claro. Cria uma expectativa e vê o que acontece. Foram aí as manchetes do Estádio 97. E você, entre no nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. Pra você, quem cai? Cai Palmeiras? Cai Vitória? Tá entre Palmeiras e Vitória. Eu não botei nem o Bahia na história, tá bom? Nem botei nem o Bahia, porque... Bahia tá difícil. O Bahia não chegou nem com o milagre de todos os Santos, hein? Olha, quando você tem pela frente dois times horrorosos, igual o Palmeiras e o Vitória. E o Bahia também, é bom? Não, também mas não é. Acho que o Bahia é o pior. Não, mas, o único, mas ele tá embalado. É o único que ganhou. Pior. Não, mas é o único que ganhou essa última rodada. É o pior. Você não viu? O Havaí subiu e ninguém achava que ia subir. Não tem diferença do time do Palmeiras pro Vitória pro Palmeiras. O Bahia precisa ganhar o jogo dele. O Palmeiras perder e o Palmeiras tem que perder. E o Vitória empatar. Tem que perder. E o Vitória tem que, no mínimo, empatar. Isso, aí ele e outra, fica. É a despedida do Alex lá em Curitiba. O jogo é o Curitiba e Bahia. E o Curitiba tá embalado. Eu duvido que o Bahia ganhe esse jogo. É, o Bahia tem 37. Vai pra conta do Alex agora que nem do Palmeiras joga. Não sei não, viu? O Bahia... no Luxemburgo, agora é o Palmeiras, o Alex. Ué, mas se o Alex gosta do Palmeiras, como ele diz, gostar, ele tem a obrigação de jogar bem. Pô, mas você quer que o Alex faça? Resolva. Quer dizer, a culpa do Palmeiras agora é o Alex que tem que salvar o Palmeiras. Tem que ajudar. Até sem jogar, tem que ajudar. Tem que ajudar. Olha, eu vou falar, o Souza dos Santos, que é o volante, tá lá ainda? Tá, Ferrugem. Põe ele pra jogar que ele vai ajudar o Palmeiras. Na reservinha. Ah, põe ele, vai fazer gol de falta e vai dar o título de não cair. Esse cabelinho de fogo também me pareceu um fogo de palha danado. Vai ajudar o time que era dele. Esse deu sorte na vida. O Paulo Nobre, agora vem com esse papinho que nem ele ganhou a eleição domingo, sábado. Olha, momento histórico. Eu fui o último presidente eleito pelo Conselho, sou o primeiro eleito pelo... né, o Palmeiras ano que vem e tal. Mas pode ser o primeiro da história que derrubou, ele pegou o time na segunda e devolveu na segunda pra ele mesmo. Nunca aconteceu isso. Não se esqueça isso, Paulo Nobre. Nunca aconteceu isso. Você pode entrar pra história negativamente pra cacete, então faz o time jogar, hein. Em 2002 ele deu lá entrevista pra ESPN lá dizendo: olha, presidente que rebaixa time não pode ser reeleito. Falou isso do Mustafa. Bom, e ele falou aqui, só pra finalizar, Sombra, ele falou que o retrospecto do Palmeiras na nova casa é de uma derrota apenas. Falou que o retrospecto teve um jogo. Tem torcida, atenção, pode parecer que não, mas vale. Torcida Peugeot Estádio 97 pra Corinthians e Criciúma. Tá bom? Então, torcedor do Corinthians que ligar e disser: quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, vai nessa mordomia, torcida Peugeot Estádio 97. O Corinthians precisa da vitória, e contar que o Inter não ganhe lá no Sul, não é? Senão o Corinthians já está na Libertadores, mas pode ter que entrar pela pré-Libertadores. E aqui aí pela coisa... informação, Sombra... É, tem que fazer Enem. É. Que o Pelinho passou aqui, ó. É. O Corinthians ele pode pegar o Alianza Lima, o Táchira, o Morelia, o The Strongest, um chileno ou... um equatoriano. O Morelia é chato porque é do México, né, mano? Se você pega um chileno, beleza. Pega LDU. Colo-colo. Mala. Chileno, colo-colo. Mala. Mas o Morelia é bem chato que é mexicano. Aí você fala, viajar, vai lá no inferno. É chato. Tá voltando de férias. Hã? Tá voltando de férias, não, sim, tá com o time, sim, montado ainda. Estádio 97 da Energia 97 FM. Tem o oferecimento, deixa eu ver agora de quem que o Benjamin vai falar. Ah, o Benjamin vai falar agora do Hello Food. Vamos falar do Hello Food, Benja? Vamos, amigo, olha só. Você hoje, bom, não é pra você não, mano. Você que acordou cedo. Eu acordo cedo. Tem que Tem que enfrentar o busão, ônibus, metrô lotado. Tem que dar um duro danado no trabalho. Quando chega em casa, tem que ir pro fogão ainda. Tá brincando, né? Hello! Vai me dizer? Você ainda não conhece o Hello Food, amigão? Hello Food é um aplicativo para pedir comida de onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil. E tem restaurante brasileiro, mineiro, japonês, italiano, mexicano, vegetariano, tem restaurante que você quiser. Então, parceiro, está esperando o quê para fazer o seu pedido? E nem precisa ligar e ficar pendurado no telefone, não. Basta baixar o aplicativo e pedir num clique. Parece até que você está numa praça de alimentação online, com os melhores restaurantes e lanchonetes num único lugar. E olha só, amigão, todo dia tem uma promoção para você economizar no preço e não economizar no prato. Quer experimentar? Baixe agora mesmo o aplicativo grátis e faça já o seu pedido no Hello Food. Deu fome? Dá um hello, zombinha! Legal, vamos ao primeiro ouvinte? Vamos lá, 3284-7097. Vamos ao primeiro ouvinte, oferecimento de Peugeot 308 Active. Com teto panorâmico e taxa zero, ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive, Domênico. Olha o Mastruba tocando. É, a bagaça tá louca. Muito louco, meu. Depois de ligar aquela gravata que você me prometeu. Com certeza. O Lucha pode ter salvo dois times. Fica tranquilo. Ano. Quem fala? Alô, quem fala? Vamos deixar com o Benja direto? Benja, Monte Sião. Ah, terra do Oscar, pô. É, GPS Man, Monte Sião aqui. Você é aquela nossa ouvinte querida que foi nos visitar no resort. Sim, olha só. Eu tenho memória. Que bom que você se lembra, Benjamin. Tô lógico muito feliz. Que eu lembro. Você é uma simpatia. Você foi lá com a sua mãe, se eu não me engano, com a sua avó, não foi? Não, é, com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha sobrinha também. Bom, eu errei só uma, mas eu lembro sim. Você tirou foto com todo mundo? O GPS está avançado. Além de adivinhar a parte dos bairros, também tem as outras cidades, né? É, porque minha memória é demais. Eu lembro que você tirou foto com todo mundo, menos com o Mota, que você falou que você odiava ele, lembra? Não, eu não... É, acho que o Mota se escondeu lá, viu? É... O Mota adora esconder. O Mota, ele é desprovido de caráter. Eu? Olha... A ela, de novo... Oi, gatinha, tudo bem? Eu estou ouvindo vocês através do Direct Computer, que eu adotei da minha irmã, pelo Windows Media Player, bem baixinho aqui dessa vez, para não dar problema no retorno aqui do delay, que dá um minuto de atraso aqui. E você está tendo a maior sorte, hein? Conseguiu sexta, conseguiu hoje. Olha, daqui a pouco que você ouve que mal te fiz, Gustavo Lima, não. E cuida bem dela, Henrique Juliano, viu? Ô, Henrique. Não, o nome da dupla, velho. Que rádio que ela vai ouvir? Assim como sombra, eu adorei o locutor aí. Jorge Carmelo com vocês, Jorge viu? Carmelo é que rádio, Jorge Carmelo, Jorge Carmelo, o amor de caramelo. Que rádio? É Enesia. Fala com a gente então, Enesia, a alegria da... Cidade! Aí! Olha só, você acabou de ganhar um banho de beleza com a harmonia do samba, tá bom? Pode vir buscar na rádio. Desculpa, que porra é essa? Adorei de banho de beleza? Banho de beleza. É, com a harmonia. A gente vai até a Bahia, tem um ônibus da rádio, olha. Você vai com o ônibus da rádio até a Bahia. Com o ônibus da rádio até a Bahia? É o ônibus. É o ônibus da energia. Ele só vai. Meu Deus. Olha, o banho de beleza é dia 24. Tá, você vem pra rádio amanhã, que vai sair amanhã o busão. Ele para, é bem legal, viu? Olha, uma trip bem legal que a energia faz pra você. Olha é. Que moderninho, Carmelo. Muito bacana, olha só. E daqui a pouco você ouve Instigante, Sorriso Maroto e Flores em Vida, Zezé de Camargo e Luciano. Meu Deus. Oi. Eu quero participar de outra promoção, meu Gutor. Quero participar de outra. Bora, daqui a pouco tem uma promoção muito... Desculpa cortar, Sombra, porque acabei de fechar com o Zé uma promoção muito legal. Daqui a pouco, um kit com, olha só, com CD, adesivo chaveiro da Kelly Key, mais uma lata de feijoada brasileira. Olha, que... só aqui na energia, tá? Mas tem outra que é melhor. Eu quero participar daquela promoção, locutor. Qual? Domênico Gato na sua casa. Olha aí. Que delícia, Gudadinho. Que isso, estão loucos. É, Domênico. Aproveita e quero participar da promoção, hein? Domênico Gato na sua casa. E você ainda concorre a uma vaga no curso de locutores Domênico Gato. Olha aí, Domênico. Mas se o Domênico fosse na sua casa, em qual cômodo você gostaria de recebê-lo? É. No porão. No cômodo onde eu posso ouvi-los, né? Você pode ouvi-lo em qualquer lugar, no banheiro, no quarto, na cozinha. Tô aqui no meu quarto, em frente ao Jurassic Computer aqui. Olha, falou bonito, hein, mano? É, você gostaria então de receber o Domênico no seu quarto, é isso? Não precisa ser exatamente no meu quarto, pode ser em qualquer lugar, vou ficar muito feliz. Só um minuto que o sonoplasta da Rádio Energia... vai fazer uma música romântica, Jorge Carmelo aqui com você. Jorge. Ó, daqui a pouco, hein, Bruno e Marrone, vou te jogar na minha cama, hein? Delícia, pra vocês dois. Então, Jorge. Essa aí é da Marciana, né? Pior que eu lembro, da Marciana isso aí. É, tem uma promoção muito legal aqui pra você. Eu e Domênico com sunga branca em Cubatão. Olha, daqui a pouco, só energia. Não precisa sunga branca, não. Não, precisa, hein? Essa é a promoção. Não. O que você quer que eu faça, velho? Tem sunga? É. O Domênico não tá gostando, hein? Aí, eu tô esperando vocês falarem. Eu tenho uma boa e uma má notícia sobre o Bento, hein? Sobre quem? Ai. Vai lá! Eu tenho notícia sobre o Bento, hein? Qual, 16? Eu tenho a notícia, é a seguinte. A boa e a má notícia. A boa notícia é que o Bento vai vir aqui do ladinho da minha cidade, aqui em Águas de Lindóia, com o amigo dele, Adriano Pagani, no sábado. Olha aí, que legal, que bacana. Essa é a boa. Tem Águas de Lindóia aqui do ladinho aqui. Uau. a má notícia. Que delícia, viu? É que muito provavelmente não vou estar lá. Olha, isso aí é Gustavo Lima, hein? Daqui a pouquinho aqui na Nenezia, alegria da cidade, tá? Fica ligadinho. Não é fácil ficar sem você. Olha. Minha menina. Acordar toda noite. O momento que o Domênico fecha os olhos e balança a cabecinha. Tá gostando? De manhã quando chove. Diga, Michele. Fala aí, Mi. Quero mandar um alô especial aí pro Bento, que vai aparecer esse final de semana. Não me lembro agora se no sábado ou no domingo, mas vai aparecer aqui do lado, em Águas de Lindóia. É uma pena que eu não vou ver o amigo dele, o Adriano Pagani. Boa, boa. Ô, Michele, me diz lá, você tem acompanhado o futebol, Michele? Ah, tenho acompanhado muito pouco no momento, viu, Sombra? Mas tá sendo ótimo falar com vocês, desculpa aí. É que hoje não é dia dos ouvintes virgens, né? Daí. É verdade. É, o Domênico, seu ídolo Domênico, essa semana tá muito ansioso, tá muito nervoso, tá preocupado. Eu percebi. Mas mesmo assim, eu sei que ele é seu ídolo, mas você acredita que cai o Palmeiras ou cai o Vitória? Olha, pelo retrospecto clássico do futebol, não pelo momento, mas vamos para a questão do clássico. Se eu fosse, tá? Eu não gostaria que o Palmeiras caísse, não. Em relação à história, né? Não que eu esteja acompanhando no momento, não estou acompanhando no momento, mas eu não diria Palmeiras vai cair e vai ser engraçado, né, Sombra? Não, claro. Vai ser uma coisa muito, assim, se totalmente cai fora, né, do comum, né? De novo, não, né? Não é fora do comum, é verdade. Né? Oh. Fora do comum não é mais, né? Ô Mi, olha. Tá curtindo aqui a energia? Daqui a pouco, olha que delícia, hein? Uma promoção nova que acabou de sair aqui. Qual? Fechei com o Zé e com o Mano. E o Edmilson aqui da promoção também fechou com a gente agora. Como que é o cara da promoção? Edmilson. Ele que abre a porta aqui. Ele tem um locutor em Pouso Alegre onde morava com esse nome. Ah, então é o mesmo. A gente trouxe agora, ele mandou um piloto pra gente. Daqui a pouco você vai concorrer a um Discman aqui da rádio. Muito bacana, tá? Mas, ó, tem que ouvir parada, senão pula o CD. Já tá uns anos aqui no estoque. Você pode vir buscar aqui na rádio também, de chinelo. Ouvintes que ganhar, pode vir de chinelo, não tem problema, ó. Daqui a pouco a promoção. Quero passar um final de semana no aquário de Ubatuba com o MC Ludmilla. Olha que legal. Eu ia sempre Ubatuba quando morava em Pouso Alegre. Minha irmã me levava, era muito legal. Mas, ó, eu vou falar um negócio. Nós vamos lançar, não esse ano, não vamos lá, mas no ano que vem, nós vamos lançar promoções reais com você, Jorge Carmelo. Ah, que delícia, cara. Vamos bacana. Mesmo. Ó, é verdade, é verdade. Ó, você coloca bacana. Meu nome aí, hein? Já olha, coloca meu nome, hein? Domênico Gato na minha casa. Coloca meu nome aí. E vai levar pra você um presentão. Ó, e se você encontrar o Chevette da rádio plotado na rua e pedir um adesivo, você ganha um CD do Jorge Matheus. É o Chevette. Minha irmã vai adorar. É que é o seguinte, o adesivo da rádio já tá meio desgastado, não dá pra reconhecer muito, tá? Mas o motorista... Quem que é o motorista da rádio? É o Edmilson também. Ô, Benjamin. Peraí, ô Jorge, o Carmelo. Edmilson, ele fala. Ô Carmelo, qual que é o nome... Qual que é o nome do locutor que entra das 10 às 2 da manhã? Ah, o Edmilson faz essa hora. Porque essa hora ele não tá na rua, ele quebra o galho de manhã. Você pode ver, Edmilson é uma delícia, né? E por exemplo, das 7 da manhã. Ele veio lá de Alfenas. Oi. Das 7! Olha! Ele fazia a rádio comunitária lá de Alfenas. Das 7 da manhã às 2 da tarde, quem que tá fazendo aqui? Aí sou eu, né? Jorge Carmelo. De manhã, Como é que você dá bom dia para tuas ouvintes logo cedo? Não, eu dou bom dia, então até a tarde eu dou bom dia também, que eu acostumei a dar bom dia. Oi, fala, meu amorzinho. Jorge Carmelo, não tá sendo muito chique ouvindo você aqui pela internet, no meu Jurassic Computer, aqui o Jorge Carmelo, não tá sendo muito chique? Ô, Mi, me chama de chiclete, vamos ficar grudadinho até a noite? Ah, que gostoso demais, viu? Pega meu 38 lá. Pega meu 38 agora. Me matar no ar aqui. Ô, Carmelo. Ah, pega meu 38. Olha, e tá valendo a promoção também, só pra concluir, desculpa, Benza. É. A promoção, olha só, a rave do Axé com Piscirico lá no Ilha de Capri, tá? Ô, Carmelo. Que música você colocaria agora pra uma trilha sonora do Domênico e a mim? Ah, eu colocaria Destino, Lucas Luco. Nossa, tudo a ver. Olha aí, hein? Ai, ai, ai. Que momento, hein, velho? O destino tá decepcionado. Já dizia Domênico. Ele tá falando de uma música onde o destino tá decepcionado. E aí, Domênico, você também tá decepcionado. Pá, se tiver uma corda atrás, eu me mato aqui. Ô, Carmelo, que música você colocaria pro Palmeiras no domingo? Olha, a música pro Palmeiras eu colocaria, já que o Paul McCartney, né? Como é que chama? O Paul McCartney? Ele cantou na arena, eu colocaria, olha, Paula Fernandes e Sai Natal, You Are Still The One. Nossa. É, tá rolando. Canta um pedacinho. Não sei, eu procurei isso aqui nas mais pedidas. Olha, essa daí é bonita, viu? Então, Carmelo, agora faz o seguinte, ao som dessa trilha sonora, faz uma... O Palmeiras, o destino tá decepcionado. Ô, Jorge, Carmelo, faz uma declaração bonita pra mim. É Lucas Luco, não é? Pra mim, canta, faz uma declaração pra o Domênico, falando pra Michelle, vai. Vai lá, Domênico. Dodô, tá aí? Alô, Domênico? Domênico, tá em ó. Que pena. Que pena. E vem mais uma vez, olha, mais uma vez, que pena. Difícil, viu, velho? Não é fácil. Domênico, o ano não acaba nunca, velho. Porque pensamentos, pensamos tanto em ser perfeitos. Você tá fazendo tradução? É, de música brasileira. Perfeitos não sabem amar. A gente estragou tudo, viu, Dodô? Hã? Por apontar os cantos, os nossos erros. E os erros vão sempre estar aqui, Dodô. Mas acredite. Olha aí que legal, hein? Tem um clima, né? Michele, olha. Chegou a hora de você dar um beijão no Jorge Carmelo. Beijo, meu amor. É, e no Dodô. Um grande abraço pra você. Animais. Ô, Benjamin. Oba. Então você já ouviu falar, então, de Monte Sião aí no GPS, né? Lógico, lugar maravilhoso. O Domênico... É onde o Oscar tem o hotel dele, o Oscarinho. E o Benja, sempre que se aproxima do inverno, o Benja vai comprar umas malhas aí na feira de malhas de Monte Sião. É mesmo, a feira de malhas permanente. É o tipo de malha que eu adoro usar, velho. Não, mas é legal mesmo, o Benja, cara. Do lado de Águas de Lindóia. É. Você já foi pra Águas de Lindóia? Pô, tá, eu fui quando eu tinha 5 anos. A chance lá, é a mesma. O Benja tem umas malhas de crochê muito bonitas. Sim. O Águas de Lindóia é que o mano fala que é top, né, também. Eu adoro Águas de Lindóia. Ó, Mi, fica ligado. Ô, mano, agora. Não tem brincadeira. Ô Mi, daqui a pouco a gente vai sortear aqui um Santana 92 com uma piscina Regan 20 litros. Olha que bacana. Pra você pode levar no seu Santana e curtir onde você quiser, tá bom, Mi? Dá pra acoplar água que. Ela pra fazer hidroterapia, preciso fazer hidroterapia. Com certeza dá, amigo. Você é nossa amiga aqui, você sabe que você pode tudo. Tem alguma promoção com o mano em Águas de Lindóia, aquela adrenalina toda lá? Olha, em Águas de Lindóia, essa semana tem churrasco. Olha que delícia, hein, mano? Churrasco com São Prazer, Paula Fernandes e Piscirico em Lindóia, na Praça Central, que a gente não conseguiu fechar nenhum hotel lá. Imagina, assim, mano, do céu. 5 minutos. O Edmilson vai colar adesivo. É o Edmilson que faz o churrasco, ele leva a gente também. E ele anima o pessoal lá na frente. Lá. Mas o Edmilson deve ganhar pelo seu bom salário. É, conheci ele em Alfenas, ele animava aquelas casas que vendem tudo, sabe, na porta. Ele ficava vestido de Pikachu. E aí eu conheci ele, Edmilson, super extrovertido, super legal. Bom, Michele, um beijo pra você. Obrigado, boa tarde. Valeu pela participação aí, direto de Monte Sião, tá bom? Olha, Sombra, desculpa, eu tô falando junto, nada a ver. Que antiprofissionalismo aqui mesmo. Que antiprofissionalismo. Ô, Sombra, eu tô muito emocionada. Sombra, eu tô muito feliz mesmo, de verdade. Por isso que eu fico assim, parece que falando junto aí com vocês, mas é porque eu tô muito feliz mesmo, Sombra. Legal. Muito feliz de falar na energia. No dia do meu aniversário, um dia depois do meu aniversário, dia 27, foi agora dia 27 de novembro, que eu consegui entrar em contato aí com a energia. Foi um grande presente de aniversário que eu ganhei, viu, Sombra? De verdade. Parabéns. Então, olha, eu queria mandar um abraço, não somente aí pro Domênico, como também especialmente para você, Sombra, para toda a equipe do Estágio 97. Vocês têm uma repercussão muito grande nas minhas redes sociais, que vocês são muito especiais para mim, com certeza. E... Ouviu, Jorge? Olha lá, ela falou de você, você nem ouviu, né? Eu tava aqui vendo promoções com o português, vai lá, desculpa. Eu também quero mandar um abraço especial, não somente pra vocês aí da equipe do Estágio 97, como também de toda a equipe da Energia 97FM. Também pro Adriano Pagani, o amigo do Bento, que vai estar por aqui do ladinho. E é uma pena que eu não vou poder ver ele pessoalmente, devido à minha limitação física de não poder caminhar ainda. Tá certo. Não, mas quando você estiver podendo, a gente manda ele pra aí. Fica tranquilo. Ah, pode deixar. Eu não. Aí, Domênico. Ele, o Carmelo. Eu vou começar. Vou deixar uma mensagem pro Domênico pensar sobre o Palmeiras, hein? Ah, nem precisa. Aí, Domênico. O Palmeiras, a sua esperança com o Palmeiras tá igual a minha de um dia caminhar sozinha. Você espera que o Palmeiras não caia, que o Palmeiras não caia da segunda divisão, embora você acredite que é muito difícil. Eu espero um dia poder caminhar sozinha, sem nenhum auxílio, embora eu também saiba que ainda está muito difícil isso. Aí, diferente, diferente. Que é até mais fácil. Não, não, não mistura, Michele, não misture futebol com a realidade, é diferente. Não misture, não misture e nunca pense assim, nunca pense negativamente, tá bom? Obrigada, Domingo. Um beijo. Tô muito feliz mesmo de falar com você. Tá bom. Obrigado, Michele. Te vejo na Rive do Axé, hein? Beijo. Na Rive do Axé com o Pissirica convidado. A gente se vê por aí, hein, Bento? A gente se vê ainda por aí. Outro, tchau. Vem aqui, Bento, do ladinho aqui, tá bom? Ele vai aí. Um beijo. Ah, tá. Abraço. Ah. Tchau, tchau, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de Polo Ar. Opa, o estúdio aqui tá com um clima legal, refrigerado. Sabe por quê? Geladinho. Obrigado, Santo a Polo Ar. Mas sabe por quê? Porque quem arrumou a temperatura do ar, não foi o Edmilson? O Edmilson, ele vem aqui. Mas esse Edmilson é impressionante, hein, Carmelo? É porque quebrou o Chevette aqui perto, ele já veio andando, já tava suadinho, veio aqui, arrumou. E a página da rádio, todas as redes sociais é o Edmilson também? É, não, a gente não tem ainda, a gente fez um fã-clube no Facebook, porque a gente não tem ainda a página, tá? Mas você pode acessar lá. Tem um e-mail também, tá bom? Qual que é o e-mail? É o Orkut, quem quiser seguir. Qual que é o e-mail? Energia Alegria da Cidade no Orkut. O e-mail, daqui a pouco a gente vai dar no ar, vai ter um e-mail de verdade. Ai, meu Deus. E tem vinheta e tudo, hein, Sombra? Daqui a pouquinho aqui. Com vinheta e tudo. Ai. Ó, aí sim. Ah. Ouve aí, Edmilson, porque o negócio é o seguinte, quando o assunto é ar-condicionado para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, Edmilson. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse eu recomendo, hein? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse é um monstro, hein? Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Eu te amo, Willis Carrier. Você é um monstro. Foi muito mais importante do que o Santos Dumont. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9.000 BTUs. Que baita presente, hein? Um split highwall de 9.000 BTUs. Pra ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Chega de ficar se abanando com uma havaiana véia, com uma tampa de pizza, velho. Acessa aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Diga. Ô, Dodô, você é amigo do Jorge Camelo? Não, o Dodô original. Não, não, a gente, o Domênico também é, a gente, inclusive a gente tem, final de semana, tem uma promoção lá que o Jorge, a gente tá fechando ainda, fechando com a gravadora, que é churrasco grego com pichote. Ô, Dodô, Dodô Porco. Ah, diga. É, olha aqui, a gente perguntou no nosso Face aqui, quem tem o confronto mais complicado, Palmeiras ou Vitória, né? O Gilson de Oliveira, ele escreve dizendo Palmeiras, o Rodolfo de Carvalho, Palmeiras, o Carlos Alberto dos Santos Alberto, na minha opinião, Bahia vai ficar, jogou muito ontem, o Félix de Almeida Rita, Palmeiras, o Severino Teixeira, não respondeu, o Denis Anselmo Osório, diz que o Palmeiras tem o confronto mais complicado, deixa eu ver quem mais, o Edson Fonseca, Palmeiras, a Lili Filtre, que inclusive posta aqui com camisa do Palmeiras e tudo. Lembra que o Palmeiras tem o confronto mais complicado. O Diogo Evaristo, Palmeiras, pelo fato do time ser tão ruim. Caramba, Domênico, mas... Ó, vou te falar, e o que passa a impressão é que não são, assim, São Paulinos e corintianos. Ah, não, tô falando sério, pela explicação de muitos aqui. Mas o próprio incrível. Torcedor sinceramente, Palmeiras... eu penso diferente, cara. Pode falar, a maioria dos torcedores do Palmeiras, ele só acredita que não cai graças aos outros, não ao Palmeiras. Impressionante, a maioria aqui E muitos, assim, colocando justificativa, não naquela coisa de tipo, é Palmeiras porque eu sou corintiano ou São Paulino, etc. Se o último jogo do Palmeiras fosse fora, até poderia acreditar que já, poderia decretar que estaria na segunda. Mas o último jogo do Palmeiras sendo em casa, que coisa. E tendo vitória do jeito que tá jogando, eu não acredito nessa possibilidade. Mas se o Palmeiras chegasse na última partida, atrás, ele tava caído. Depois ele chega na frente. E por que que contra o Sport era em casa não ganhou também? Quê? Sabe o que eu acho? Por que que contra o Sport era em casa e não jogou, não ganhou também? Com a torcida lotou. Circunstâncias, ô Benja. Circunstâncias. Diga, Dodô. Eu acho que o confronto aí, no caso, o confronto de um e de outro, é igual. Porque o Santos não almeja mais nada, o Atlético do Paraná também não almeja mais nada, o Palmeiras joga em casa, o Vitória joga em casa. Só que o Palmeiras e o Vitória são muito ruins. Então não dá pra você cravar que um ganha e o outro não ganha. Não dá pra cravar. Vocês estão falando, o Bahia, gente, pelo Jesus amado. O Bahia até antes dessa rodada tava caído. Mas todo mundo falou, o Grêmio, né, tudo bem, Portugal ganhando o Grêmio em casa. O Palmeiras também ganhando o Grêmio. Também ganhando o Grêmio. Agora é o seguinte, porque... E outra, o Bahia dos três é o pior confronto, é o do Bahia, você quer saber. É fora de casa. Começa de casa. É o Curitiba com a despedida do Alex. Tem um atrativo pro Curitiba. O Atlético Paraná não existe atrativo nenhum. Mas esquece o Bahia. Santos não existe atrativo nenhum. Esquece o Bahia. Então, assim, o Bahia não tem eu acho, ver. Como acho da outra vez, que, antes da rodada. Acho que cai. Ou Vitória ou Palmeiras. O Bahia já está caído. Agora, uma coisa é fato, né? A coisa está tão ruim, e vem tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Palmeiras ainda continua na frente. E o Claudinei falou que vai vir com um time meio alternativo, né? Do Atlético Paranaense. Então, mas se não cair, esse time prova que é melhor do que aquele que foi rebaixado. Entendeu? Tá tão ruim, a coisa tá tão ruim que o Palmeiras continua na frente. O Palmeiras teve mais sorte que juízo. Vamos falar a verdade, mais sorte que juízo. O Palmeiras, ele tá escapando por dois pontos que ele conseguiu. Contra o Corinthians, que davam como certo, e contra o Cruzeiro. Que todo mundo falava que o Palmeiras ia perder os dois jogos e o Palmeiras conseguiu dois pontos. A coisa tá tão ruim, RG, que a nota de corte esse ano pode cair pra 39. Ah, eu acerto. Não, 42. Pode ser 39. Ah, sim. Não. Palmeiras pode ficar na CBA. O Vitória perdeu, o Vitória perdeu, vai perder 39. Eu chutei. O Bahia pode empatar. Eu chutei 42. E o Vitória também. 42. Se o Vitória e o Bahia empatarem e o Palmeiras perder, a nota de corte é 39. É. Mas aí será uma exceção, né? Mas não cair com 39, olha o nível. É muito cara ruim, gente. Agora, o Bruno César ontem também, eu vou te falar. Nossa! O que é aquilo, gente, velho? O Bruno César tá parecendo ex-jogador. Esse velho. Bruno César, ou eu deve estar com um problema pessoal. Tá eu bem, entendo né? que quando ele veio, eu achava que era uma boa contratação. Sim, todo mundo. Mas vou dizer pra você, é um jogador que tem que ir embora do Palmeiras. Ele não pode ficar no Palmeiras. O recado pra você que tá aí no táxi, placas FJP 8592. Táxi FJP 8592, tá ouvindo o Estádio 97, tá ouvindo a Energia 97, você ganha um kit do estádio contendo boné, camiseta, pode passar com o documento do seu veículo aqui na Energia 97, retirar o seu brinde no prazo de 3 dias úteis, parabéns, hein, muito legal. Estádio 97, oferecimento de Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero e a versão Alure com teto panorâmico e parcelas de R$595 mensais. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489. 489 e marque um test drive. Eita, nós vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Torcedor do Corinthians tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Criciúma. Vamos lá, vai tocar o Asdrubal de novo, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Ó, o cara. É o Vitor. Como que é o nome? Vitor. Vitor do quê, Vitor? Fala um pouquinho perto do telefone aí pra gente, vamos lá. Vitor Galera. Ó! Vitor Galera? Isso mesmo. Isso mesmo, velho. Isso mesmo. Quantos anos você tem, Vitor? 22. 2.2, dois patinhos, RG. É só correr, né? Só correr? Pra galera. Ah, sensacional. Ah, como não? Sensacional. Ué, corre pra galera. O Damião correu. Não, o Roger, sensacional. Salvou a hora. Salvou a hora. Sobrenome desse aí, galera. O Damião correu pra galera. E falou um monte, viu? Ficou bravo com você. Acho que ficou bravo, 22. Falou que foi injustiçado o Damião. Falou um monte lá, você viu? Ô, Vitor, e qual que é o bairro que você mora? A Beverly Hills Brasileira, velho. Nossa, ah, tá Vila Maria, velho. Eu vi que ele falou. Beverly Hills Brasileira. Tá feia a ligação. Puta, esse teu telefone tá um lixo, mano. Ah, é que eu tô num lugar meio ruim aqui. Na cadeia? Que lugar que você tá, velho? Não, tô aqui na Barra Funda, velho. Ah, é ruim mesmo. Não, mas o problema não é tudo. Barra Funda, o problema é a linha. Ah, mas depende de onde você tá, se você estiver dentro da estação. Você tá falando de celular, de fixo, de direitinho? Celular. Orelhão. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Que time você torce? Palmeiras. Ah, é nóis! Tá ruim mesmo. Então o pior que ele tem não é a linha. É o time. Olha o respeito aí, ô. Ah, tá bom pra caramba o Palmeiras agora. Ah, mas só nós que pode falar que tá ruim. Ora, mas você também é um mordidinho, hein? Uma hora só, pra outra hora desce o porrete. Ele é um urso, ele tá demais. Mas eu acho que não cai. É, cacete. Acho que não cai. Cai, amigão. Desse jeito é fácil, né? Não cai, não. Cai, Vitor? Eu acho que cai. Os caras estão morando bagulho. Eu acredito que caia. Caramba, olha. Os próprios palmeirenses estão falando, meu. Aqui no Facebook. Não, peraí. Os próprios palmeirenses. Eu acho que não, sei lá, tem chance de não cair. Eu vou acreditar que não caia. Apesar de não ter a confiança total. Mas aí é a questão. Eu acho que dependia muito desse jogo aí. Se o Vitória ganhasse do Flamengo e o Palmeiras estivesse atrás, eu acho que não tinha. Aí era um abraço. Se tivesse atrás, um abraço. Se já virou como na tá frente, dependendo só do Palmeiras, acho que pode ser que o Vitória fique um pouco mais nervoso. E o Palmeiras também vai ficar nervoso. E o Vitória aí tem o Ney Franco no comando, hein? O time olha pro banco, tá lá o professor Ney. No último jogo, eu queria ver a pré-eleção do professor Ney. O Ney Franco que largou o Flamengo pra ir treinar o Vitória. Não é que ele largou, foi mandado embora. Foi mandado embora, Sombra. Mandaram embora. Foi convidado aos reservas. Saíram com ele. Saíram com ele mesmo. Vocês têm certeza disso? Temos. É mesmo? Junto. É. Foi mandado embora. E aí, velho? E aí, Dudu? Quer dizer que você acha que vai cair mesmo? Não tem jeito, não? Ah, eu acho, Dudu. Faz 5 rodadas, começa com 39 pontos. O Palmeiras não consegue somar um ponto aí. Faz... Ah, mas uma hora tem que ganhar, né? Não é assim. Perde toda hora. O torcedor, quando é do próprio time, o cara que acompanha mais. Não bota fé, não. O torcedor tá vendo, gente, esse time do Palmeiras é um terror. O time que o Paulo Nobre montou no ano do centenário é uma vergonha. O torcedor acompanha, o torcedor sofre. Então o torcedor tá vendo, esse time, gente, é um horror. É um horror. Não tem nada que o torcedor pode se apegar de falar, pô, quem sabe, sabe? Tem esse menino aí que fala, esse Gabriel Fernando. Já tinha que ter posto pra jogar. Que eu ouvi dizer hoje um papo aí que tem gente pressionando pro Dorival botar o menino pra jogar. Domingo. Já renovou, por que ele não põe? Entendeu? O Valdívia é dúvida, o Dorival Gil já falou que não sabe se ele joga. Então, torcedor do Palmeiras, gente, e o cara tá cansado, pô. Ele já caiu duas vezes, pode cair a terceira no centenário, o cara tá calejado. Ele tá vendo o time, é uma porcaria. É uma porcaria, não tem jeito. Não tem algo que você pode... Quem assistiu o jogo contra o Inter domingo, sabe? Tudo bem, o Palmeiras empatou, tava lá brigando. Mas tudo tem um limite. O time é ruim. É um time que não marca gol, toma gol, a torta direita. O que o torcedor pode fazer? É rezar e torcer só. Ué, por isso que você pergunta pros palmeirenses, a grande maioria fala... É sempre isso. Infelizmente, acho que cai. É a resposta do cara. Mas o momento agora não é de desacreditar. O momento agora é de torcer. Não. O time, além de... Você vai torcer. Além do time ser ruim, ele é mal escalado. O Dorival tem peças ruins. Também. E ele consegue... Esse menino, o Vitor Luiz, como o Domênico cansa de falar, ele não é lateral esquerdo, gente. Ele é pequenininho. Ah, mas o Domênico defende ele lateral. Vitor Luiz é lateral. Não, ele não é meio, quer dizer. O Dorival faz tanto confusão que até eu me confundi. Ele não é volante. Ele é isso, lateral. Você viu ele jogando na lateral? Jogou melhor. Na lateral vai, no meio. Jogou melhor. Não vai. Não é. É porque também, Sombra, é difícil. Você pega dois meninos da lateral, o João e o Vitor. Eles são garotos novos. E eles têm um monte de nego perna de pau. É difícil também. E outra coisa. E os caras, mesmo assim, vão mais ou menos bem. Então você imagina se tivesse um time melhor. Você pega um moleque, você assiste o jogo. O que você não pode fazer. Não vi. Você vê o Dorival. Ele ficava teimando com o Juninho lá no meio. Ele modificou o time em português. Ele colocou 3 zagueiros. Ele colocou 2 volantes de contenção. Ele colocou 2-3, né? Porque o Wesley fazia também aquele terceiro. O Alione de saída. O Alione sozinho ali, junto com o Henrique. Ao meio de ligação. É um time que não fica ofensivo. Porém, o Inter só fez o gol numa falha e que bateu numa perna no cara. Você sabe onde que o Inter fez o gol? E você vai se lembrar, você assistiu o jogo. O Dorival, até de uma maneira inteligente, colocou marcação pessoal no D'Alessandro. Só que ele pôs um garoto pra marcar o D'Alessandro. Primeira bola que o garoto chegou no D'Alessandro, ele deixou o cotovelo. Não, é um outro garoto, esqueci o nome. É um outro menino, nome composto. Deixou o cotovelo no menino. É o João? Não foi o João. Foi João um menino volante. O D'Alessandro começou a comer o juízo do menino. No lance do gol, o D'Alessandro puxa a bola pra ponta, passa a bola em cima da o perna em cima da bola várias vezes. Não acontecia nada, hein? Dá espaço, ele tocou a bola atrás, o cara chutou e fez gol. O menino foi coagido pelo D'Alessandro porque não tinha certa experiência. Põe... Dá porrada, deixa ele jogando. Você põe essa... Mas não dá, não dá, velho. É, não dá pra pôr o cara, você... o moleque... O cara deu, seu Portuga, o cara bateu pro gol. Não, a velho. Bola ia na mão do Praz, desviou no carinho. Você tá dando um carrinho nele. Aí aquela coisa, pega a bola lá no bem, canto, o D'Alessandro acabava de jogar. Não, mas não é culpa do lateral, desculpa. Ali não é, lateral, é uma falta de sorte. Tem que foi o Gabriel. Desgraçado também. A bola bateu e desviou. Gabriel Dias. Em vez dele dar um carrinho no cara, ele ficou olhando pro cara. Gabriel Dias. Olha, desculpa, gente, mas essa altura... A essa altura do negócio, ficar discutindo se o Vitor Luiz joga aqui ou joga ali, é sexo dos anjos isso. É que piora, João. E também não dá pra falar molecada, porque você pega os veteranos, não tá jogando nada. Só tá jogando quase molecada, hein? E os veteranos, além de não estarem jogando nada, eles estão totalmente nervosos. Você viu o Lúcio com o repórter da Sport TV? E o Lúcio foi extremamente maldoso com... Que é isso? O Lúcio... Que aconteceu, me conta. Ah, o cara foi falar com ele porque ele deu um pesada no cara. Ele falou, você tá louco? Você não vê direito, não? Você não tá olhando o jogo? Eu achei que o Lúcio ia... Eu achei que ele ia bater no cara, pela do jeito cara que ele falou. Mas peraí, não é defendendo o Lúcio, porque não, ele foi muito mal. Dá pra defender, mano, porque TV, mas ele não agrediu ninguém, mas gente. O repórter... Como não agrediu? E o pezinho alto? Ele não agrediu. Mas levantou o joelho. Ele levantou, Domênico, porque ali na hora da confusão... Levantou o joelho. Domênico, calma. A intenção... Tá muito calmo. Por favor, termina. O repórter da Sport TV não falou absolutamente nada... Não foi mal educado, não foi grosseiro, não acusou de nada. Ele perguntou pra ele. Ele apenas fez uma pergunta e o Lúcio veio com 10 pés no cara. E pelo semblante do Lúcio, eu tava vendo, eu falei, o Lúcio vai bater no cara. Não, mas ele... Eu esqueci o nome do repórter. Com todo respeito ao repórter da Sport TV, que ele tava no papel dele. Ele até acabou indo, se eu não me engano, acho que era o Milton Leite que tava narrando esse jogo. Ele acabou até indo na onda do locutor, porque dá a impressão, Sombra, mesmo, que o Lúcio ele vai pra tentar dar um chute. Ele faz tipo um movimento que ele levanta a perna. Mas ele não mostra a sola. Ele levanta o joelho. Tá certo? Ele não mostra a sola tentando dar o chute. E entra na rodinha. Porque naquele momento, até o locutor aí no calor do jogo, ele viu uma imagem que eu também tinha percebido e pensei que o Lúcio tinha dado um chute mesmo. Na hora ali que ele tentou fazer o movimento, eu achei que o Lúcio tentou dar um chute. Parecia que ele deu mesmo. Mas não dava pra perceber se deu ou não. Não deu. Vem do replay, ele levanta a perna, Sombra, mas em momento algum ele faz o esboço de que ele daria o chute em alguém. Ele só levantou a perna. Tudo bem, mas levantou a perna. Mas na hora da confusão, Domênico, isso daí até serve às vezes mas, uma viu, Domênico, equilíbrio. Ele levantou entrando na rodinha. Agora só um detalhe. Agora ele não pode ser do jeito que ele falou. Tudo bem, isso tá não. Bom. Agora o Milton Leite, quente, o Milton Leite hoje pediu desculpas. Ele falou, olha, revi a imagem e tô pedindo desculpas ao Lúcio. Apesar dele ter sido estúpido, claro, com o repórter, mas eu estou, agora, mas é que estou a pergunta, pedindo fechar, desculpas Domênico, ao Lúcio. Só para concluir, porque o repórter, Sombra, ele acabou até indo na pilha do locutor, ele chegou e falou, Lúcio, você tentou agredir alguém ali no meio da confusão? Aí o Lúcio puto, saiu de campo. Puto da vida. Não dá pra chegar e falar, olha, desculpa, mas eu não tentei agredir ninguém. O cara nervoso, time perdendo. Eu tentei agredir, você tá olhando o que aí? Entendeu? Assim. Eu até entendo o lado do Lúcio. Que ele foi deselegante, você tá louco? Ele foi deselegante em ter falado aquilo com o repórter, também acho que foi. Mas de cabeça quente, sendo que ele não agrediu e a imagem mostrou que ele não agrediu. Também. E agora você tá agora, vendo a informação de que ele reconheceu que não agrediu, é isso? Não, ele pediu desculpa. Um outro detalhe que tem que ser dito aqui. Passou, é o gente. Que aquele... Cara, o Fabrício ficou louco da vida. É isso que eu queria dizer. Porque ele tomou um tapa na cara. De quem? Que não mostrou. Não. Mostrou várias vezes. Falei, porra, deve ter tomado... Né? Não tomou tapa nenhum, porque mostrou várias vezes o lance. Não, mas o Inter... Voltou, reviu, e não mostrou tapa nenhum de Bruno César. Mas... Aquele Fabrício tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, Fabrício. Tem uma imagem que o Inter mostrou aqui. Todo melindradinho. E diz que lá no vestiário ele quis sair e invadiu. Mas tem uma imagem aqui. Bicho. Ah, e vou dizer uma coisa. O Fabrício cachou que late não morde. Você não ia fazer porra nenhuma. Só tava fazendo aquilo porque você tava segurando. Mas tem uma imagem aqui. Aí mostra que é machão pra caramba. Calma, gente. Tem uma imagem aqui que o Inter divulgou hoje, Domênico, que mostra. Não é a imagem da TV. Ele também cheio de mimimi. Mas é uma imagem, gente, que mostra ali o encontrão. Que mostra a imagem, mano? A imagem mostra o encontrão ali do Fabrício com o Bruno César. E não foi um soco como o Fabrício achou que foi, mas não foi um tapa. Não tem soco, mas foi um tapa. Os dois foram bem expulsos, gente. Não dá pra falar que não foi, porque foi. Vou pegar a imagem aqui, eu já te mostro. Ô, tá Vitor! Eu. Então deixa aí seu palpite pra domingo, cara. Palmeiras e Atlético do Paraná. Olha, eu vou torcer muito, muito mesmo, mas não boto fé nesse time do Palmeiras, não. Só pra complementar uma coisa que o Dudu falou... O pessoal da base realmente não é ruim. Porém, nesse time ruim que está hoje, o pessoal vira ruim. Se pegar esses caras individuais e colocar em times que estão jogando bem, eles não vão jogar mal. Pelo contrário, eles vão ser muito bons. porém, nesse time do Palmeiras, infelizmente, não dá. Tá bom, então, cara. Ó, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá? Posso mandar um abraço aí, Wilson? Manda. Manda aí. Manda um abraço aí pro pessoal da FEMA, pessoal do Tradição da Vila, que é o time da Várzea aí. Abraço pro meu irmão aí, sempre me ouvi, que me ensinou a ouvir vocês aí, faz 5 anos que eu tô ouvindo direto. Opa, valeu, legal. Cara. Muito obrigado, viu? Certinho? Certinho. Valeu, Sobra. Falou. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Olha, tem uma pergunta aqui pra você, mano, pra você também, Benjamin. Uma pergunta do Guilherme Moraes, através do nosso aplicativo. O que acham da contratação do Alex Silva pra zaga e a troca do Sheik pelo Jô no Atlético Mineiro? Seriam dois bons reforços pra Libertadores? Peraí, mas que Alex Silva? Alex Silva, zagueiro. O Pirulito? Ele tá jogando agora no interior de São Paulo. Olha aqui, Sombra. O, cara, no Osasco, né? O mano acabou de me mostrar o lance e agora o campo aberto dá pra ver porque na televisão não mostrou isso aqui. A TV não mostrou essa imagem. E esse lance aqui é muito feliz. Os dois tiveram, acho que um xingou o outro. Um xingou o outro. Quando a bola já não tava mais com o Bruno. Porque a jogada começou lá no campo do Palmeiras. No meio, no campo, pra lá, pra trás. E aí, os dois vieram em encontro com o outro, do lado do árbitro, do lado que tava praticamente no meio. E aí me pareceu que o Fabrício foi pra dar um murro ou um tapa no Bruno, o Bruno também deu, um deu no outro, e o Fabrício acabou caindo no chão. E aí o juiz expulsou os dois. Então, a jogada é clara. Então, pera aqui, lá. Domenico. Agora, o que o Fabrício, ele não pode ficar nervosinho do jeito que ficou, mano, se um... Ele foi pra cima dele. Porque a jogada... Se você olhar bem, ele vem pra cima mais do Bruno Santos do que o Bruno Santos pra cima dele. A jogada, ela começa no campo de defesa do Palmeiras. Ô, Sombra, dá uma olhada. Você vai perceber o lance. Ó, a jogada começa no campo de defesa. Meio, fica olhando no meio aí que você vai ver. Aí os jogadores vão pra se procurar e se engalfinhar novamente. Na cara do árbitro. Porque quando você tá assistindo na televisão, você não consegue ver esse lance. Agora, esse lance não dá, Domenico, você não vê. O Fabrício é bom jogador, mas o Fabrício é parafuso solto, velho. Os dois aí. Então, o Fabrício foi expulso. O Fabrício foi expulso com o São Paulo. O Fabrício que joga na Portuguesa. Então o que o Fabrício... O Fabrício foi meio doido. O Fabrício foi meio doido. Mas, ô Benja... Ele para de jogar bola. É louco, vai pro hospício. O ouvinte pergunta... Pergunta... É, louco não pode jogar bola. É. O ouvinte pergunta a respeito do Alex Silva. Vocês gostariam do Alex Silva? Aliás, o Alex Silva, numa matéria do Estadão, revela aí que já treinou bêbado e lembrou de algumas polêmicas aí. Foi. Entrevista, ele vai jogar pelo São Bernardo treinou agora, né? Treinou bêbado é boa. Véio. Eu não gostaria do Alex Silva. E o Jô, até um tempo atrás eu gostaria, mas o Jô precisa botar a cabeça dele no lugar. Não teve um jogador do Palmeiras que falou que treinou com leve hálito de álcool? Lembra disso? O Alex Silva, viu, mano? Sim. Falou assim que, lógico, teve várias, 4 cirurgias de joelho. Aí ele falou assim, no São Paulo foram 3 anos que eu saía pro samba, mas ninguém falava porque eu jogava bem. Depois que saí é que começou esse papo. Engraçado que eu não servia, mas quando o Muricy tentou me levar pro Santos, o São Paulo não deixou. Talvez tenha faltado saber lidar comigo. Eu era um jovem de 22 anos que morava sozinho em São Paulo. Existem vários casos de jogadores que também passaram por isso. Romarinho, Denilson, volante de São Paulo, também viveram essa situação. E o Tardelli? Quem viu o Tardelli no São Paulo poderia imaginar que ele se tornaria o atacante da seleção brasileira? Se ele mudou, por que eu não posso mudar? Vocês acreditariam nele? Quantos anos ele tá? Ah, já tá velho, tá com mais de 30. 29. É, enfim. Caramba, o Alex Silva é jovem ainda, hein? Então, mas é um cara que nunca se cuidou. O que o Alex Silva jogou de bola... Agora você vê o Estadão, o ex-companheiro dele. Vê como é que tá na vida. O Estadão perguntou ainda. Você chegou algumas vezes ao treino um pouco mais alegre? Ele fala algumas vezes. Algumas vezes, risos. Às vezes eu chegava acompanhado mesmo, eu gostava de tomar meu Gatorade. Teve uma vez que cheguei direto da balada e fui pro treino. Cochilei umas 2 horas e acordei achando que tava bem. Fui pro campo e tinha uma roda de bobinho. Saí correndo e fiquei dando carrinho no vento. O Leandro e o Aloysio Chulapa me pegaram pelo braço e pela perna, me jogaram na frente do banco de reservas, na frente do Muricy, que virou e me disse: levanta, vai pra fisioterapia e fica lá. Só que é o seguinte, se amanhã você não for pro ataque umas 5 vezes e voltar, você nunca mais joga comigo. Falei que podia confiar que eu daria conta. Fui pra fisioterapia, dormi o dia inteiro, ainda com a boca amarga. Só acordava pra comer. No dia seguinte, joguei muito. Moleque, né? Era fácil correr o campo inteiro. Eu não sei, isso aí não... Tá vendo, Domênico? Não há motivo... Domênico! Não há motivo de orgulho nenhum do Alex Silva. Então, mas é que tá... Zero, quando a gente vem aqui e fala que o jogador hoje, principalmente, Sombra, tem que ter uma vida regrada, porque hoje o futebol exige muito do preparo físico e do condicionamento, As pessoas falam, mas o jogador tem direito de sair, de fazer as coisas. Mas é um aí que tá, é um exagero, Benja. Porque, infelizmente, hoje o jogador de futebol, ele parece aquele cachorro que tem que ser adestrado. Infelizmente, é esse o português, claro. Porque o cara, muitas vezes, ele vem de uma origem pobre, uma origem humilde. Do dia pra noite, Domênico, o cara fica milionário. Ele tem condições de comprar aquele carro que ele sempre quis, apartamento que ele sempre sonhou, quem sabe aquela lancha que ele nunca pensou em ter, hoje ele tem condições de ter. E abraça o mundo com a perna. Então, querendo ou não, o cara se perde. Aconteceu a mesma coisa com o Romarinho no Corinthians, aconteceu a mesma coisa como ele citou com o Denilson no São Paulo. É complicado, velho. O Alex Silva hoje, na minha opinião, em modesta opinião... Mas acho que ele tá falando do Denilson atual, né? Não o Denilson antigo, né? Denilson na Inglaterra. O Denilson atual do São Paulo, no ano passado, tava uma lástima. Aí eu não sei, disseram que ele casou. Melhorou. É que ninguém dá muita atenção às vezes pro volante que marca. O Denilson melhorou muito, então, cara. Muito. Sabe que é complicado, Sombra? Porque, por exemplo, o Alex Silva, ele se deu conta muito tarde da bobagem que ele tava fazendo, cara. Com 29 anos, jogando hoje num time de interior aí. Não que São Bernardo seja, talvez, interior de São Paulo, mas é um time menor. Então, querendo ou não, eu não acho que ele possa ter, talvez, como ele disse aqui, quem sabe ele possa até voltar pra seleção brasileira. Ele tá sendo otimista demais. Mas ele não tem uma lesão séria, gente, também? Um amigo meu que foi fisioterapeuta. Ele foi fisioterapeuta lá do São Paulo. Ele até ajudou alguns atletas aí na época. Ele falou que ele teve contato com o Alex Silva. Ele falou: mas e o joelho do cara? Novamente uma lesão. Aí pegou e falou: velho, o principal problema do Alex Silva não é o joelho, cara. Ele apontou pra cabeça, assim. Eu falei: eu posso só falar uma coisa que o Sombra disse de volantes. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos. Parabéns a Bar, que está hoje indo lá concorrer a um prêmio junto com o Matuidi. Eu queria dizer, esse negócio de volantes, não é verdade, Bar? Verdade. Esse negócio de volantes que marcam e não se dão moral a essas pessoas. O Matuidi também, antes de casar, ele não jogava bem. Não? Não, ele casou, ele virou esse jogador que é. Quem foi o padrinho do casamento do Matuidi? Fui eu. Foi você. Fui o padrinho e a madrinha ao mesmo tempo, de tanto que eu gosto de Matuidi. Um beijo a Matuidi. Exatamente. Matuidi é da terra da Peugeot. Peugeot 308 Active, 1.6, Flex Start, com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. E tem também o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão do 208 Allure com teto panorâmico pode ser sua com parcelas de R$ 595 mês. E mais, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido. Incrível, né? Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. Boa. Uma pergunta. Tem um jogador que hoje está no Cruzeiro, amarga um banco de reservas, entra esporadicamente, mas gostaria de saber, talvez, aí para os torcedores... Cabe a pergunta. Está no mercado. Dagoberto. Gostaria Dagoberto no Santos, velho? Iria buscar. Domênico, queria o Dagoberto no Palmeiras. Não tem ninguém no meu time, pô. Benjamin. Não. Não? Não? Mas fez sucesso no nosso time, Benja. No nosso, não. Por isso ele nunca jogou. Eu queria do Cruzeiro. E, mano, e no seu? No do Benja ele não quer, e no seu? Dagoberto? Eu gosto do futebol do Dagoberto. Eu queria do Cruzeiro no Corinthians, se não fosse o... que dá banco, eu queria o Júlio Batista. Júlio Batista. Esse é bom também. Júlio Batista, camisa 8 do Corinthians, tarja de capitão. Mas ele não, cara, não consegue ser titular mais, nem no Cruzeiro, velho. Ele joga de centroavante, hein? Legal o Jadson, você gosta. Olha, também não. Ô, Mano, Júlio Batista, ó a renovação que ele prega aqui, ó. É você que defende a base, etc e tal. Mas, por que não procurar um moleque na base? Vai pagar quase R$1 milhão pro Júlio Batista jogar e nem titular no Cruzeiro? Eu prego renovação, mas quando eu prego renovação, eu não falo que tem que ter 11 moleques. O melhor jogador do Corinthians hoje é o Guerreiro, que tem 31, e o outro é o Danilo, que tem 34. Ó, o Danilo hoje dá de 10 no Júlio Batista. Ei, 10. Ei! E aí o quê? O Júlio Batista é bom no Cruzeiro, Domingo. Tá de brincadeira. É não, peraí. O Danilo tá muito andando, mais jogador do que o Júlio Batista. Tá andando em campo? Extremamente decisivo, você tá louco. Você tá louco, mano? Eu não, completamente. Mano, eu posso falar uma coisa? Ele não joga? Como é que eu vou ter visto? Ele entra e resolve. Pelo menos que joga só raramente, ele entra. Ele muda. Ô, Dodô, eu posso falar uma coisa? Fala. Reserva, pô. Ai, mano, I love you. O Batista também. Estristo, velho. Ele é melhor que o do Corinthians, não é, não? Ai, mano, I love you. Ele jogou duas vezes com o Cruzeiro e ganhou as duas. Que é isso, calçado? É onde que tá o Corinthians e o Cruzeiro. E vê o confronto direto. E o beat together. É Paulo e Mara, casal. Dos Fãs para o rei. Que deslove, deslove, deslove, deslove. Mano, eu sei fazer igual. Rola calção. Alô, Jamaica, é nóis. Alô, Planet Hip. Alô. É Bob Marley. Alô, Ervas Finas pra tomar um chá. Tá alô, Cubatão. Alô, I Love You, Love You. Ah, não acredito. Assisto mais. Alô, Jobson. Every day in every time and be together. Que isso? Isso é o Sanginho. Desculpa, meu, me empolguei. Agora vem. Essa hora é bom de puxar. Puxar a música. Não, essa música não acaba nunca, meu, que saco. O refrão não chega, é, começou direito. É, porque o cara que fez demorava um pouco. Agora, ó. Sim, ó. Agora. Vai. It is love, it is love, it is love, it is love. I'm a feeling. Vai todo mundo aí, vai, Jobson, Carlos Alberto. It is love, it is love. Aí, Alex Silva, é nóis. Você. Agora. Ó. E o Zeca? Alô, Adriano, estamos chegando. I wanna do, wanna do. Zeca vai nessa também? Meu, bate o duende aí na cabeça do Benja, meu. Tem um duende? Tem um duende aí, meu. Acabou de sair vazado. É o Tobias, meu. Ele aparece às vezes. Tobias. É verdade, meu. Ele é amigão. Ai, meu, os Smurfs, meu. Você já viu o Smurf já, Sombra? Não. Não, meu? Não. Então, às vezes aparece, eu tô dormindo, meu. Outro dia tava até o Gargamel em casa. Mas não foi a Xuxa Gargamel, que viu? Não foi a Xuxa que viu uns gnomos no quarto dela? Ah, então, era o Tobias, duendes. Meu. Ele gostava. Era o Célia Santos. Era o Tobias. Deve ter visto bastante, né? Que foi, mano? Ah, então, mas é estranho isso. Quando você pega um cara que teve problema com drogas, o cara fala uma dessa e fala, pô, eu vi um duende. Aí o cara fala, é a pedra. Aí quando é rico, famoso, tem programa na TV, aí fala, não, o cara é exótico. É. Ah, é. Mas, ô Calção, vamos trazer umas mensagens através do aplicativo de energia? Vamos lá, meu. Manda ver. Calma. A gente deixa um sonzinho bacana aqui pra você. Tobias, fica quieto, meu. Desculpa aí, meu. Ai, o Tobias não cala a boca. Que é o duende, meu. Você ficou amigo de um duende? Você não tá ouvindo, meu? Mas amigo faz tempo, não. Pega um fone aí pro Tobias, põe ele aqui do meu lado. O Andy Fera, ele fala... É Anderson Lopes, ele fala... O Bruno Cheddar fez uma homenagem pro Chaves... Jogou com o barril embaixo da camisa. É bem provável. Mas ele tá tão gordo assim? Tá. Eu não, a avó não viu o jogo. Tá enxadinho, né? A camisa tá cada vez mais apertada. Ah, tá. Como é que esse cara não foi dispensado, hein? Eu juro por Deus, eu não sei. Eu não sei quem é pior, ele ou aquele que também veio gordo lá do... A gente, chamava jogador, aquele lá, não é assim que você chega dispensa. O... Você tem um contrato. Trocou pelo Pierre, esqueci o nome dele. Ah, o Daniel Carvalho. Esse Daniel Carvalho. É os dois. Vez os dois igualzinho, cara. O Daniel Carvalho abandonou o futebol de campo. Tá jogando salão. E é banco no salão. Foi pro banco. É verdade, é banco no salão, aí. Não aguenta jogar salão, velho. É jogar salão. O Palmeiras. Uma fança, velho. Tem umas coisas que você tem que descobrir. Pra que o Palmeiras gasta dinheiro trazendo na época o goleiro Jailson, o volante... O Ceará. O volante... Aí esses caras jogaram? Nunca jogou! Não. Quem ganhou essa grana? Eu vou dizer, grana? Sombra. Quem sombra. Ganhou é esse dinheiro? Estranho, é muito estranho, é muito estranho. Eu pergunto. Alex Paulo Nobre, o que aconteceu com o goleiro que você trouxe do Ceará, que era um reserva? E o volante? Cadê? Qual volante? Oh, mas o Bruno César. Não, esse Washington jogou. Esse aí jogou. Não, o Washington jogou. Esse não podemos... Jogou os dois jogos, jogou. Tem umas coisas, Domenico. O Washington jogou. O Bruno César é um jogador que não dá pra entender, Sombra. O cara saiu do Corinthians aqui, era um jogador cobiçado. Certo, foi jogar acho que no Emirados Árabes, aí quando voltou, pelo amor de Deus. É. O Bruno César, hoje se você tiver que renovar o RG, ele não cabe numa foto 3x4, velho. Mais algumas mensagens do Jones, Jones Alves. Boa noite, pessoal. Não sei o que me deixa mais triste, a morte do querido Chespirito ou a situação do meu palestra. O ano do centenário, infelizmente, será um ano para ser esquecido. O Doriano Meira, além do Vasco em 98, algum outro clube teve o centenário coroado pelo sucesso? Não, eu lembro, o Santos ganhou o Paulista. Paulista. Coroado, você entendeu? Coroado. Ah, mas o Santos ganhou o Paulista. Ganhou um título. Não é coroado, gente. Ganhou um título. Coroado é ter sucesso. Vai ganhar, não é ser sucesso? É. O que ele está se referindo, gente? É uma Libertadores, um campeonato brasileiro. Para, Copa tá se referindo. O maior título de vocês é 77, agora você está desdenhando? Para com esse papo aí, Campeonato Paulista 77, gente. Ele tinha um peso maior do que hoje, 3 mil reais. Para falar peso bobagem, nenhum, é a mesma cara. Porcaria. O jogar Paulista todos os times 77, aí, ele tem um peso aí de 3 mundiais tem hoje. Nada que 3 mundial o quê? É peso continuando com as mensagens. O Renato Rocha, tô em Natal, de férias, ouvindo o Estádio 97, valeu. O Ronaldo Rosário. Engraçado o Portuga dizer que o Vitória tem o Ney Franco. E o Palmeiras? Tem quem? É, o Portuga Dorival. Também. Mas aí que tá. Aí quem é pior, hein? Os dois são ruins. Se os dois perderem, quem passa? O Palmeiras. É por isso que eu acho o Evandro Vilaça, eu acho que o finado Palmeiras cai, hein? Apesar que eu não queria isso. O finado é tipo a Lusa, simpático. Segundo time de todos os outros. Pior tá ficando. Vai se ferrar. É... Sombra, boa tarde. É o André Pereira. O Ney Fraco começou o ano no Vitória, pediu demissão... Isso. Foi pro Flamengo. Tava derrubando o Flamengo. Foi demitido do Flamengo e voltou pro Vitória. E o Vitória merece cair só porque não tem problema na cara. O Dorival não tá longe disso também, hein? Tá ruim também, o Eduardo Ferro, há 12 anos o Vitória nos rebaixou. Já hoje ele será o redentor que nos purificará com a salvação. Pô, atacante do Vitória é o Vinícius sem freio, velho. O Darlan, já não sei. O Darlan de Faria Serra, sou palmeirense, mas o Verdão não fica na primeira. E chupa, mano. Ah, pro inferno. São mensagens que não param de chegar aqui na Energia 97 FM, no oferecimento do Ticket Alimentação, senhor Mano. É, Sombra, o ano voou e agora tá quase no finalzinho, é ou não é? Quase, quase, quase no final. Ah, olha, daqui a pouco nós vamos falar também do leilão de Natal do Estádio 97 e da limusine do estádio, hein? Com certeza, mano. E o ano chegando no final, amigão, e você? Já decidiu que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado, cara. Agora, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários. E é claro, né? Conquistar aqueles novos talentos. Quer marcar um golaço, um gol de placa pela sua empresa, amigão? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal. O cartão que dá liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer as compras de Natal. E ainda facilita os processos aí na sua empresa, brother. É, mano. E não é só isso não, hein? Esse ano tem uma grande novidade, amigão. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cara. Que boiada, hein? Pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E aproveita essa boiada, hein? O frete é grátis. Curtiu? Então acessa aí. tanatal.com.br. Vou repetir, não conseguiu anotar? Não tem problema, vou repetir. tanatal.com.br e mude o jeito de motivar os seus colaboradores. Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Ó, que legal, tá aberto mais um leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana queremos ver vocês ouvintes dando seus lances em quilos de macarrão. Vamos tentar arrecadar muitos quilos de macarrão para que sejam doados a instituições beneficentes. Então você vai lá no site da Energia, 97fm.com.br, clique no menu de promoções, entre na promoção Leilão de Natal do Estádio 97, cadastre-se e dê o seu lance. Quantos quilos de macarrão você dá para ser estranho no ninho, na Energia 97, no Estádio 97? Então vá lá, cadastre-se, dê o seu lance. Quantos quilos de macarrão? Essa semana valendo lances em quilos de macarrão, tá bom? Na sexta-feira, ao final do Estádio, ao final não, lá pelas 7 da noite, a gente bate o martelo e aquele que tiver dado o maior lance, o dono do maior lance, será estranho no ninho aqui com a gente, é. E mais um ouvinte, não importando o lance que tenha dado, será estranho no ninho, RG. É, e vamos bater o recorde do ano passado. Diga, quanto foi o ano passado? Ah, só 1.700 quilos de macarrão. No ano passado doaram 1.700 quilos de macarrão vencedor? De leve. De leve. É. Então vai lá, cara, vamos lá. Todo mundo entrando no 97fm.com.br e dando seu lance no leilão de Natal do Estádio 97, tá bom? O maior lance ganhará o direito de ser estranho no ninho aqui na Energia, aqui no Estádio 97. E entre todos que derem lances, não importando a quantidade do lance, não importando o peso, você poderá ser sorteado e também ser estranho no ninho. A propósito, na semana que vem também, nós teremos a limusine de Natal do Estádio 97. A limusine, chique, hein? É, que limusine é chique! É na quinta-feira, isso? Dia 11. Parando São Paulo. Dia 11, nós faremos a limusine do Estádio 97, a última do ano. Parando. Faremos o Estádio 97 de dentro da limusine, rodando por vários lugares de São Paulo. Quando é? Dia 11, quinta-feira que vem, aí sim, estaremos com a limusine de Natal. E convidamos você a fazer a sua doação em brinquedo na nossa limusine. Boa. Num determinado momento, estacionaremos a limusine Teremos ali também um caminhão para arrecadar os brinquedos que serão doados a várias instituições. Bora! Tá bom? Então, na quinta-feira da semana que vem, com o apoio da Paris Vegas, limusines, da Paris Vegas, nós faremos mais uma limusine de Natal andando e fazendo o Estádio 97 pelas ruas de São Paulo. Deve ser o brinquedo. E nós daremos aqui antes, não vai ser igual o outro, que a gente saía e quando estava em tal lugar falava que estava, né? Isso. Nós vamos dar o itinerário antes. Isso. Nossa, nós iremos. Exatamente, daremos o itinerário, diremos onde estacionaremos. Por que, Dodô? Porque o brinquedo, a pessoa já compra, já fica com ele no carro. Sim, sim, com certeza. E, ó, legal. Não tem frescura, viu, meu? Pode ser bonequinha barata, bola barata. O que importa é a gente ter aquilo que brinquedo. Brinquedo, lógico. Exatamente. Criança não liga pra isso. É verdade. Criança quer brinquedo. Criança quer ganhar um brinquedo bacana, um querido. Quer ser lembrada. Ela quer ser lembrada de Natal. E só aproveitando vocês aqui. E o Motinha. Oi, tudo bem? Motinha vai de Papai Noel? Vai. Fala, Jorge. Olha, minha vinhetinha, tem até vinhetinha. Jorge, que é isso? Vai, que delícia. Tô aqui com vocês, ó. Tem promoção também da NZ, a alegria da cidade. Semana que vem, o Edmilson vai fazer o programa ao vivo da rua do Chevette da rádio. Então, você quiser acompanhando atrás, ele vai ligar pra gente. Eu vou botar o rádio que estava aqui no microfone, aí vai dar pra ouvir ele falando, tá? A gente não tem esse link que vocês têm, mas ó, e vai um carro de entulho atrás pra gente arrecadar brinquedo também. Ó, que legal. Olha que bacana, na energia e alegria da cidade. Um carro de entulho. Uma caçamba. Olha, é bacana. E você que encontrar o Edmilson na rua, olha que gostoso isso, Bá. Você que encontrar o Edmilson, que aprendeu muito com o Bar, é verdade? Fez curso de produção com o Bar? Ele ficou aqui uma época, e você que quiser, se você encontrar o Edmilson e falar, eu tô aqui na Energia, alegria da cidade, você ganha um panetone de bolo ovo aqui da Energia. É delícia demais, tá bom? Bolo ovo. Curte, vem curtir com a gente. Vai ser legal demais. Que delícia. Ô, Carmelo, o bagulho é o seguinte. Aqui mano, posso dar um beijinho pra você? Ó? Pode, mano. Põe, cola o ouvidinho aí, cola vamos aí. Vamos lá. Ah! Que gostoso. Igual o Gugu, né? Mas, ô Sombra, passar uma informação aqui para os ouvintes do Estádio 97, inclusive os nossos que irão aí na torcida, na torcida Peugeot Estádio 97, o jogo do Corinthians ele foi alterado mesmo aí para sábado às 4h30, hein? O jogo do Corinthians? O jogo do Corinthians e o do Inter também, a CBF antecipou os dois jogos aí de domingo para sábado. Sábado, que horas? Às 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, então jogos de Corinthians e jogos, o jogo do Inter também. Foi racional. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Vamos falar da BV Financeira, seu Narigudo? Não? Vai falar da BV? Bom, lógico que eu vou falar da BV Financeira. Então tá fala da bom, BV, ó. Vou falar da BV Financeira. Vou falar. Larga eu, mano. Oi. Fingiu o cabelinho de novo. Ô, mano, você quer zoar, mas não atrapalha que o Ben já tem que falar. É ele, Eligio, os engraçadinhos aí. Deixa ele com o cabelo dele tingido pra sacanear. Tá de loiro. Não, não é loiro. Isso aí é pelo pubiano de ruivo. Meu Deus, que implante é esse? Vai dizer que não. Vai dizer que não. Para, mano. Olha só, amigo, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir. www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigo. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Legal. Vai tocar aqui o Asdrubal. Mais ouvintes no ar. O oferecimento do Hello Food. Tá chegando em casa e não tem nada pra comer? Hello. Peça Hello Food. Deu fome? Dá um Hello. Olha o Asdrubal, Dodô. Mais do que nunca, super Domingo Gato, bicho. Alô, Dodô? Opa, quem é? Ó. Ô, Dodô, que emoção voltar a falar com você, cara. Boa tarde. Boa tarde, que é isso? Dodô, é o Bruno Peta, cara. Ah, é o grande Bruno Peta, é verdade. Conhecido, hein? Lógico, já vim várias vezes. Mais do que nunca, super, quem sabe faz ao vivo. José de Peta, não é? Não é Bruno e... José de Petris? Bruno José isso, de Petris. Ô, Jorge Carmelo. Oi. Cara, você gosta? Você sumiu, meu velho. Você gosta, acontece? Carmelo? Como é que chama ele, Dudu? De Petra. Não, Bruno José de Petra. Você gosta, Paulo, Jorge Carmelo? Gostoso demais, curtindo aquele... Vai, repete com a gente. Energia, alegria da... Que isso? Perdeu, que pena. Você não respondeu, Jorge. Eu tava concorrendo, olha, um final de semana em Aparecida com Padre Marcelo e Tati Quebra-Barraco. Infelizmente você perdeu. Não, não faça isso. Graças a Deus que perdeu. Tati Quebra-Barraco. Que incrível. É que o Edmilson conseguiu fechar com as duas gravadoras, a gente só tinha uma passagem, então vem todo mundo junto. Pode falar, se o Edmilson for em... O Edmilson sai de férias, como é que a rádio funciona? Não dá, né? Ele é do comercial também, tem que ficar, senão a rádio não veja. Ô, Brunão. O Edmilson deve quantos anos, meu velho? Dudu, é escravo, Edmilson, Dudu? Alô? Oi, Bruno. Alô? Quantos anos, alô? Ô, Bruno? Tô com 27, Dudu. 2.7, RG. É, fala pro Benjamin, mas ele não bota fé, não. O que você que não bota? Como é que é? Não, como assim? É, fala, velho, penteia o cabelo aí, velho. Ah, pô, sensacional! Não... Sensacional, salvou a hora. Que cabelinho aí. É, sensacional. Cheio de laque. Já foi melhor, hein? Não, que melhor. É, melhor que isso aí, você tá louco? Tinha pra hoje. Porque Pepeta é perigoso, né? É. Ô, Bruno, aí, qual que é o bairro que você mora, meu velho? Ai, que gostoso. Vamos, Dudu, é Bom Sucesso. Fala aí, Benjamin. Guarulhos. Isso. Bom Sucesso, mas o Fluminense. Jorge, é longe, Carmelo, já fez algum evento lá em Bom Sucesso, Guarulhos? A gente fez mês atrás, né? Teve a promoção de churrasco de carne louca com Belo lá em Bom Sucesso, em Guarulhos. Promoção. Foi uma delícia, viu? Churrasco de carne louca. Teve que acabar às 10, que é meio perigoso lá pra ir embora, né? Aqui mas, é complicado. Gente, é longe, tentaram roubar até o Voyage da rádio. Mas o Edmilson saiu de ré, o carro tá bem. Mas roubaram o Voyage? O Edmilson é motorista também? É, tem o Edmilson, ele faz, o Edmilson faz tudo, né? Ele consegue vender coisas também. A gente tem, como é que chama aquele negócio da rádio? Que infla com ar? Inflável. É, isso aí, esqueci o nome, desculpa. A gente tem um inflável muito bacana. Ele que assopra? É, aquele lá, tá escrito. Quem que monta o inflável? Ah, quem? Adivinha quem? Edmilson. Ah, com certeza, ele tá lá pra isso, ele assopra, assopra, assopra. Mas precisa de ajuda porque tá meio furado o nosso inflável. Mas sabe o que é o pior? Eu já imagino até o Edmilson. Que Edmilson tá nas ruas agora, viu? Se você encontrar aí. Olha, adivinha, se você encontrar o Chevette do Edmilson e conseguir fazer pegar, você ganha um adesivo da rádio. Ele tá parado há 2 horas ali perto da estrada de Itapecerica. É só chamar o Bruno, que ele consegue fazer. O que Bruno? O Bruno 20. Ah, então vai lá, Bruno. Um beijo, Bruno. Faz uma aperta lá, pega, velho. Eu só tô meio chateado, porque o Domênico acho que não tá gostando, quando eu apareço. Eu tô quieto aqui. Ah, então fala que você gosta de mim. Não. Manda um beijinho. Ah, então vai lá, Dodô, com o Bruninho. Não vou não. Que isso? Vai lá. O que você tá falando pra ele falar lá, pra mim? Fala na minha cara, ô trouxa. Falei nada, tá falando com o Silvão. Ah, não, você tá muito azedo, cara. É, vou tá feliz pra caramba. É uma semana nossa, tranquila. Nossa, feliz pra caramba. Eu faço o quê? Me enche a minha paciência, hein? Ai. Calma, Domingo. Ô, Bruno. Calma, cacete, vai pro inferno pra vocês. Ô, Carmelo. Calma, Domingo. Vai te catar, Carmelo. Sincero. Calma, Domingo. Calma, cacete, vai te catar. Peraí, Bruno. Ô, Carmelo. Obrigado, Bruno. Ô, Jorge, Carmelo. Não tá Carmelo não tá ouvindo. Vai realizar o sonho do Domênico? Bem. Que Domênico, pô? O que eu tenho a ver com esse troço aí? O Domênico tem o sonho de conhecer você o... vai na dele. Tiaguinho. Você vai na dele. Você tem um sonho de conhecer o Tiaguinho? Olha, vai ter o show não do Tiaguinho. Não conheço pessoas escrotas, desculpa. Que isso, olha. O Domênico. Vai falar, sim, eu vou falar. Vai ter o show. Vai falar. Vai ter o show do Tiaguinho na estrada de Itapecerica, bem legal. Eu não pago pra ver tranqueira. É, que pena, mas tem a promoção, só pagar, aspectos, não, viu? Em todos os aspectos. Mas ele te dá um ingresso, tranqueira musical, pagar. Tranqueira com pessoa, calma, tudo. Tudo é tranqueira. O Edmilson vai. O Edmilson, ele que passa o som do Thiaguinho quando ele vai pela rádio. Dudu, daqui a pouco vai ter uma promoção do Thiaguinho, eu vou falar pra você. Eu não quero ver essa praga. Vai continuar? Cortou o clima, hein? Vai continuar? Edmilson fala mandou uma carinha aí. Triste aqui fala pro meu celular. Fala com o Bruno do time. Fala com o Peta aí. Então vai lá, vai lá. Aqui na rádio, na 97, né, Energia? É a energia da cidade. Nós temos alegria da cidade, o Silvano. O Silvano é o nosso cara que arruma, é o nosso técnico de som, engenheiro de som. Quem é que faz isso lá na tua, Jorge? Ah, o Edmilson, né? Ele aprendeu. Eu fiz a rádio oficina, eu e o Edmilson e o Domênico na mesma época. Não, na verdade, assim, a gente pagou pro Edmilson. Um abraço ao Ciro. A gente pagou pro Edmilson, ele gravava as aulas, depois a gente ouvia em casa. Ouvia. É, porque economizava, era um cara que fez só e a gente ouvia as aulas, né? Ô, Bruno, se me lembro bem, você é palmeirense. Não. Não, é pelo contrário. É corintiano. Lembrei do Coringão, mano. É nós, mano. É nós. Nós, tudo nosso. Inclusive, vou na torcida, estádio 97 pro jogo. É nós. Boa. Opa, ganhou uma vaga. Parabéns. Tamo junto, tamo junto. O jogo mudou, mano. Você ouviu a informação aqui? É sábado, né? O jogo passou pra sábado às 4h30 da tarde. Você precisa estar às 2h30 aqui na Paulista, 1439, no térreo mesmo. Não precisa subir não, porque a rádio vai estar fechada, tá bom? Beleza, fechou, tamo junto. Ô amigão, e esse impasse agora aí, cara? O Coringão aí tinha tudo, tá com a faca e o queijo na mão, já pronto pra assumir a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Tropeçou lá no Rio, hein? Meu Deus, cara. Corinthians é complicado, né, mano? Mas não fez nada mais do que já tinha feito no campeonato, né? Tinha feito no campeonato. Mas, então faz o gol, volta, e não é agressivo e fica nesse jogo nada, né? Mas, Bruno, peraí, perder pro Fluminense é tropeçar? Sombra, não é nem tropeçar, é do modo que foi, né? Pareceu muito aquela partida do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Guerreiro faz um gol logo nos primeiros minutos... Aí o time não agride mais, fica naquele jogo, chama o time adversário e toma virada. O, Sombra, olha, desculpa, o São Paulo mas também tomou 5 no primeiro turno. O negócio é o seguinte, com relação à pergunta que você fez, Sombra, tropeçar pro Fluminense é tropeçar? Ó, caixa alta e respondo, sim. Sim. É mesmo? Sabe por quê, Sombra? O Fluminense estava desinteressado. O Fluminense, né? Ele já não tinha mais ambição no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, com a vitória do Inter no sábado à noite, já impossibilitou qualquer chance que eles tinham aí de tentar um milagre. Entrou morto. E se classificar para Libertadores aí no ano de 2015. O Fluminense não tinha mais ambição e pretensão nenhuma no campeonato. O Corinthians aí, com poucos minutos de jogo, já abriu o placar. Eu falei, bom, agora é a chance aí de ir para cima e espancar o Fluminense. Ele vai para cima e dá um sacode nos caras. Infelizmente, o time do Corinthians aí, ele faz um gol e ele recua demais. Ele até conseguiu uma chance aqui, uma chance ali... É, num contra-ataque, talvez aí o Malcom perdeu um gol, o Elias perdeu outro, mas me desculpa, o time do Corinthians ele tinha a obrigação de sair pelo menos com um empate ontem no Maracanã e já praticamente classificar e sacramentar esse terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele deu um vacilo, deu uma sopa enorme e vai correr um sério risco agora, porque pode ser que pegue um time mais forte aí nessa porra dessa pré-Libertadores e aconteça o que aconteceu diante do Tolima. É verdade. Tá certo? Então, quando saiu pro Tolima, saiu pro um timinho. Sim. Às vezes corre o risco de pegar um time mais forte que Tolima. E aí, se pega um colo-colo, vocês concordam que é o primeiro mata-mata? Sim, lógico. Com é cara de mata-mata. Sim. Já é cara de mata-mata. Difícil. E pro Corinthians, Sombra, sempre tem um peso 2, cara. Porque, querendo ou não, já tem aquela pressão. Por mais que tenha vencido a Libertadores, ainda fica aquele negócio de tipo, pô, será que vai ganhar de novo? A torcida sabe que o time tem qualidade, pode ser que dê um pouco a mais, que nem no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tivesse talvez um pouco mais de ambição, Sombra, ele estaria brigando pelo título com o Cruzeiro. O Corinthians, ele tinha time pra isso. Não falta sua ambição, faltou um pouco mais de qualidade também, né, mano? Mas é que tá, Sombra. É que vocês insistem nessa história que o Corinthians tinha a mesma equipe que pra brigar com o Cruzeiro. Mas, Sombra, se você pegar o aproveitamento do Corinthians aí diante dos times tops do Campeonato Brasileiro, né, o Corinthians, ele passou o trator em todo mundo, cara. Passou o trator, capengou contra adversários. Mas ele não tinha elenco, principalmente quando se tratava de ataque, mano. Faltava peças ofensivas. Não dá pra comparar. Agora, mano, vou te dizer só uma coisa. A linha de frente do Cruzeiro era razoável. O Cruzeiro tinha um excelente time. Não, mas peraí. É, o Cruzeiro, Sombra, eu acho que também tem um excelente time e o Campeonato Brasileiro ficou em boas mãos. O Cruzeiro fez por merecer até o final e eu acho que tá realmente bem... O Corinthians também tem, mano, mas o Corinthians não tinha rotatividade no ataque que tem o Cruzeiro. Independente disso, tem cara, caras bons ali. É injustificável o Corinthians perder 6 pontos pro Figueirense no Campeonato Brasileiro, velho. Então, é injustificável o Corinthians empatar com o Bahia em casa, então, Chapecoense em casa. Faltou atacantes e mais competência. Agora, mano, na Libertadores, parceiro, principalmente agora que você vai entrar a fase de pré-Libertadores, é logo na terceira semana de janeiro, tá? Se você mudar muito radicalmente... Já, porque os jogadores devem voltar no dia 8 a treinar. Então, é agora, terceira semana de janeiro. Então vai ter 2 semanas pra estrear. É que tá, Sombra, se você mudar muita filosofia, mudar um treinador com outra cabeça, não vai dar tempo desse cara entender o grupo que tem, nem de impetrar a filosofia que ele quer. E a Libertadores é ali. Então, ou se você não ficar com o Mano Menezes, é bom que você vai buscar o Tite. Mas não vai ficar. E pelo menos entende os caras. Porque se você for buscar um outro cara, com uma outra cabeça, não até vai ficar. O cara entrar nisso aí, o Corinthians já dançou. E o Paulista amigão. Começa dia 30, hein? 30 e primeiro. Ah, mas o Paulista coloca o segundo Portuga, você não errou, né? Não, sobre o quê? Segundo Portuga, a pré-Libertadores é na terceira semana de janeiro. Então, e o Paulista dia 30. Então, começa o dia 30. Amigão. Já começa o mata-mata. Ó, amigão. Fala, mano. Quem você gostaria que fosse o próximo técnico do Corinthians? Cara, eu gostaria ou do Tite, ou de... Ou igual até do Vanderlei, obrigado, cara. Um técnico com uma postura mais ofensiva, viu, obrigado, mano? Bel vendido, só porque ele falou no ar que mudou. Eu me visto melhor que você. Não fica lá eu você. Eu me visto melhor que você, sabe disso. Eu vou treinar o Flamengo agora. Vou mostrar que até no ruim eu vou bem. Eu quero ver. O Luxemburgo, o que você tem de melhor do que o Tite pra pegar o cargo no Corinthians? O terno. Até ele concordou, você viu? Isso o, que meu tio, meu terno é todo preto, parece que eu tô indo em funeral. Mas vocês, parece o Zé Alfredo. Parece o Zé Alfredo no Aerovela, todo de preto. Gente boa. Eu tô parecendo o padre que tá no Walking Dead agora, eu tô igual. Eu gosto de você. Tô todo de preto. Pra você, quem você gostaria no Santos? Luxemburgo ou Tite? Olha o que você vai responder, porque eu... Gostaria de dois. Ou Luxemburgo ou do Fluminense. Pode ser o Mano Menezes também. Cristóvão Borges. Ah, eu? Mano Menezes no Santos? Não vejo o Mano Menezes no Santos. Mesmo porque é contra toda a filosofia do futebol do Santos. O Santos alegra, um time pau, vai trazer o Mano Menezes. Técnico no Santos tem que saber trabalhar com o molecada. O Santos queria mandar um abraço pro Ademir Quintino. A grande Emir, um abraço. Eu não sei quantas ligações eu tive que atender na sexta-feira pra falar daquele cara que fala SCCP. SCCP. Ô, Ademir, gente boa demais. Pô, inclusive, tá vindo a gente agora gente aqui. Boa, gente viu? Boa demais. Ele tá lá na beira da Anchieta vendendo Siri. Ele fica ouvindo. Sexta-feira ele tava ouvindo também. Ele fica ouvindo pela web. Lá. Ele fica ali na beira da Anchieta, com aquele monte de Siri amarrado naquele que tronco. Figura. Um abraço pro filho dele, que joga bola também. Mas hoje ele não tá ouvindo porque ele tá editando o DVD do Pé de Galinha. Tá do pé Damião. De galinha? Quem é o pé de galinha? Damião. Ah. Ô, amigão, pra gente encerrar aqui a nossa ligação, cara, se você fosse o Mário Gobi, quem seriam os jogadores que você traria pro Coringão pra reforçar esse nosso elenco ano que vem? O maior título é a renovação do Paolo, que estamos trabalhando com o Nossa, é terrível. Nossa senhora. Eu gosto de dar entrevistas sobre o clube. Ave Maria, olha, ouviu o Gobi dando entrevista? Gobi é... Meu Deus começa do céu. Hoje, termina amanhã a entrevista dele. Ave Maria. Ô, amigão. Não, mas é o seguinte, de jogador, eu acho assim, que o Corinthians precisa definitivamente de um companheiro, de um partido de ataque aí pro Guerreiro. O Corinthians não tem atacante, quando o Guerreiro sai não tem ataque. É, precisa de um atacante bom e precisa de um zagueiro bom também, cara. Um zagueiro de peso ali junto com o Gil. E um técnico, a filosofia tem que mudar, né? Hoje a gente tem uma filosofia aí covarde com o Mano. Então tem que mudar completamente essa filosofia de jogo do Corinthians. E deixa eu te falar, mudando um pouco de assunto, foram indicados os três jogadores para ganhar o Bola de Ouro. Você vota em quem? Foi indicado o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neuer. Eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo, monstro. Quem são os indicados? Monstro. Cristiano Ronaldo, Messi e o Neuer. Tá na cara que é o Cristiano Ronaldo que vai levar mais Cristiano um. Cristiano Ronaldo, monstro, vai ganhar. Ele tá superando todos os recordes dele mesmo. Eu dessa vez votaria no Neuer. Acho esse cara impressionante. Um goleiro não pode ganhar a Bola de Ouro. Pode, por que não? Não pode, não. Por que não? Ah, tem que ser o cara que faz o gol, Domingo. A diferença do futebol é o gol, cara. E o cara que não deixa o gol acontecer. Mas é que tá, não pode dar um prêmio pra um goleiro, velho. O goleiro tá ali pra fazer o serviço sujo. Cristiano foi bem, hein? De novo, né? De novo, lógico que ele vai ganhar, velho. Foi bem. Ah, eu vou estar no Neuer. Ah, isso é um baba-ovo. Baba-ovo. Baba-ovo de alemão. Isso é baba-ovo do que? Do português? Sim, nossos colonizadores. Pô, todo dia estava criticando eles. Aqui. Então, mas eles são fazer o quê? É o Oliveira Borges, porra. Podia, né, ter sido... Ó, quem poderia ter descoberto o Brasil? Porra, podia ser colônia americana isso aqui. Londrina, já pensou, velho? Hã? A Scotland Yard. Olha, se era pra ser do jeito que é, poderiam ter deixado coberto, viu? Ô, Bruno, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência, tudo de bom, viu? Um abraço pra todos. Eu tô bem contente, tô até nervoso de falar com a Energia, falar com vocês, que a Energia fez parte aí da minha adolescência. Dodô, o Benja, Mano, o Bar, você, Sombra RG, Portuga, enfim, o próprio Palhacinho de manhã. Fiquei sem ligar muito tempo, sem ouvir muito tempo, estava trabalhando 5 anos numa empresa que estava mó loucura, agora saí e voltei a ouvir vocês. Mas você está desempregado? Dia, consegui ligar. Pedi para sair, estou de férias, depois, agora só curtindo vocês aí. Obrigado. Eu que tem de tweet aqui, caindo matando em cima do Portuga, velho. Sobre o quê? Porque a Libertadores, o primeiro jogo da pré-Libertadores é no dia 4 de fevereiro e o segundo não, é dia 11. Não, senhor, é tem sim. Jogo na última semana de janeiro. O primeiro jogo é... terceira semana. Então, a última semana de janeiro. Não, mas a terceira é... A terceira não é a última. A terceira e quarta semana de janeiro se concluem os adversários que saem da pré. Esse jogo que você tá vendo já era fase de grupos. Imagina, o cara chega assim, ó... Ô Guerreiro, Matricula teu filho na escola, já traz a mala, que a gente precisa viajar pro jogo da pré-Libertadores. O jogo é dia 4 do 2 e não, o segundo senhor. É dia 11 do 2. Não, senhor. Portugal não dá murro em ponta de faca, tá todo mundo falando, cacete. Mas qual então, que é o grupo, tá todo mundo falando aqui. Vai aí, depende do sorteio. Não é tudo na mesma semana, são vários jogos. Bom, mas o primeiro jogo da pré-Libertadores é no dia 4. Tá bom, você acha que é, tá bom. Acho que é não, os caras estão falando aqui, então, cacete. Se eu errei, tudo cacete, bem. Cacete, Portugal, você dá murro em ponta de faca, os caras estão... Então, vou usar o termo que eles estão utilizando aqui, vai ter uma enxurrada de tweets falando o isso. O jogo é na última semana de janeiro, não é em fevereiro. Vocês que sabem. É, Bruno, tem uma informação aqui no site, aqui, Sombra, no Trivela, e tá falando aqui, entre outras coisas aqui, ó, que carinhosamente, chamamos de pré-libertadores, acontecerá cerca de uma semana mais tarde do que de costume. Em vez de termos os primeiros jogos lá para o dia 20 e pouco de janeiro, os confrontos que definirão os últimos classificados para a fase de grupos acontecerão entre os dias 4 e 11 de fevereiro. Então, Portuga, não adianta dar murro em ponta de faca. Mano, a informação é que eu tinha era outra. Então, se a tua informação é outra, então mudou. Não, não é a minha, é a informação então, dos ouvintes. Sua, então a informação dos ouvintes não deve ser outra. Que eu tinha é que era a última semana de fevereiro, terceira semana de janeiro. Agora, se mudou, não tive a informação. Ó, sorteio dos grupos, dia 2 de dezembro de 2014. Agora, primeira amanhã. Fase, pré-Libertadores, 4 a 11 de fevereiro. Fase de grupos, de 18 de fevereiro a 22 de abril. A informação que eu tinha que era janeiro. Oitavas de final, de 29 de abril a 13 de maio. Quartas de final, de 20 a 27 de maio. A informação que eu tinha... Aí tem a pausa para a Copa América, as semifinais retornam do dia 15 a 22 de julho, e as finais serão no dia 29... De julho e 5 de agosto. A informação que eu tinha era janeiro. Se mudou, fazia o quê? Mudou, fazia o quê? Mas a informação que eu tinha era janeiro. Agora, então, muito bem. Bruno, um abraço, Bruno. Tudo de bom. Valeu, Sobra. Abraço pra você e pra todos aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu. É, meu amigo, eu ouvi Outback? Ouviu. Opa. Fazer uma aposta com seu amigo que torce para outro time antes do jogo deixa a partida mais empolgante, não deixa não? Então vai uma dica para a próxima aposta. O torcedor do time que perder paga uma Ribs on the Barbie para a galera no Outback. Todo mundo ama essa costela. E essa Ribs on the Barbie dispensa apresentações, não é não? Também a Ribs on the Barbie, ela é preparada diariamente com os melhores ingredientes. Ela é defumada, grelhada e regada com genuíno molho barbecue do Outback. E é claro, servida com uma generosa porção de fritas sequíssimas. Então, meu amigo, explore o seu momento Outback! Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de Peugeot 208 Alud, com teto panorâmico e central touchscreen com mensais de R$ 595. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Juca, quando vai se apresentar no piano, tá sempre bem barbeado, hein? Sempre. Não é não? Aí salve, hein, RG? Sempre. Barbeado e bem vestido. Esse aparelhinho dele ali. Igual luxo, é verdade. Precisa, né? Tá apresentável, né? É. Deixa eu preparar, tipo. Principalmente ele que tá sempre em navio, limusine, né? Tudo da rádio. Ó, limusine do Estádio 97, ó. Doe o seu brinquedo na limus do Estádio 97 na quinta-feira, dia 11, hein? Mas aí, Domênico. Sim. Onde tudo começou lá em Santa Isabel. A gestante chega no médico e fala: Dussori! Peraí, mas deixa eu chutar que aí. Isso aí eu conheço. Nos últimos dias, meu marido resolveu me pendurar no teto para fazermos amor, opa. E eu até cheguei a pensar. E aí? Que fosse alguma tara. Mas ele me disse que era recomendação sua. Aí o médico assustado, né, cara? Recomendação minha? Não. Eu apenas disse que ele, que depois do oitavo mês de gravidez, as relações deveriam ser suspensas. Sensacional! Acho que eu gostei. Vamos bater com copa, RG. Boa, Carlos Alberto! Obrigado! Ah, é, olha. E-mails de motivação aqui pro Portugal. Opa, do Ticão Pavão. Ai, que delícia, menino. Isso aí pra atacar ele é muito rápido. O cara tem apelido de Pavão, cara. O cara que enfia o espanador no rabo corre. O Cristiano Litiardi. Pavão. Enfim, espanador. Um abraço do Pavão lá do Grão. Cristiano. Dos Gaviões, já. Cristiano Litiardi aí também. mandando recomendações, viu, Porto? Como é o nome dele? É aí? Como é o nome? Cristiano Lisiardi. É o cara que se arda pra puta. Deixa pra lá. Ai, ai. O Douglas Santos de Oliveira, mano, nos jogos que o Corinthians vacilou empatando contra times pequenos, o Guerreiro havia jogado nesses jogos ou em algum deles? Alguns deles. Hoje você vê o Corinthians mais dependente do Guerreiro, mano? Olha, o Corinthians ele sempre foi dependente do Guerreiro, só que eu vou pegar como exemplo o jogo do Corinthians no Mineirão, Corinthians e Cruzeiro, o Guerreiro não jogou e o Corinthians conseguiu vencer. Leonardo... Mas é óbvio que o Corinthians aí quando joga com o Guerreiro é outro time. Guerreiro dependência. O Leonardo Bruno pergunta... Há rumores de que Paulinho e Christian cheguem a um timão. Até onde é verdade? O que eu sei é que o Christian parece que acertou. Ah, eu não gostaria não, cara. Pode é estranho, vir, né? Pode vir de braço aberto. Ah, eu não gostaria não. Eu gostaria correndo. Mas ô Sombra, ó, jogador, o cara força uma barra desgraçada pra poder ir embora, né? Às vezes ele bate na mesa do presidente. Não, porque eu quero ser vendido. Não, porque eu vou jogar em Londres. Não, porque eu quero ter uma vida na Europa. O cara fica lá 3-4 meses. Não, não tô feliz, eu quero voltar. Vá pro inferno. Não sabem o que querem também, vão te catar. O Ciro Galasso, esse Carmelo é demais. Chevette da rádio com pneu furado. Beijinho pra você, hein? Não, já, ó, Edmilson ligou aqui, já consertou, tá chegando aqui. Não é o Chevette, Chevette é do Edmilson. Tal da rádio é o Voyage. E você, a promoção daqui a pouco, você que encontrar o Edmilson e abastecer o nosso Chevette que tá acabando a gasolina, tá? Ajuda a gente, você vai ganhar o logo antigo da rádio, porque a leva nova ainda não chegou, mas é bem bonitinho, tá bom? Um beijo, olha só. Ai! É bem capaz de você sair daqui e arrumar emprego em qualquer rádio brega, mano. Ai, será que não? Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Tem ouvinte no ar, olha as drubas, Dodô! Alô? Alô, fala Dodozito. Quem é? Ó, oh, Dodozito. Oh. Quem é? É Luiz César. Do que mais? Luiz César Ferreira. 3 vezes sem juros. Tá vendo? E quantos anos, Luiz? 34. Ah, é 3.4, RG. Hoje? É, e aí? Hoje. Eu tenho a dizer a você que fique tranquilo. Ah? Fique calma, Domênio. Calmo? Calma, é. Calmo. Ah. Fique calmo. Porque o Palmeiras não vai se ferreira esse final de semana. Ah, salvou a hora, hein? Fica, se Deus sossegar. Quiser. É o que todos esperam. Ah, vamos ver. Ô, velho, e qual que é o bairro? É, já falei aí, o Dom acertou, é. Acertou, errou? Savoy City. Onde? Savoy City. Ah, velho. Você ligou e eu acertei mesmo, que eu vou te falar. Vai, rápido. Bairro Savoy. Rápido. Não, não, eu tenho todo direito de falar um pouquinho do bairro, porque eu morei no bairro Savoy City. É. Em 1993. E lá, quando eu vinha pro Pacaembu ver jogo do Corinthians, era longe, velho. Ali é cidade líder, ali Zona Leste. Exatamente. Agora, de lá pra Itaquera, aí já tá pertinho agora. É, ficou do lado, né? É. 5 minutos. É. Tá bom. E o time, brother? É Coringão. Ah, oi, tá com essa alegria toda? Domingo. Tá contente, mano. Tá vendo agora, classificado pra Libertadores. Não, o time calma. Toma Libertadores. Mas calma não, já calma. Tá. Calma. Não, ainda não. Calma. Que nem você disse, tá na pré. Ainda não tá. Tá na porta. Tá na porta, velho. Tá tentando descolar o ingresso. Tá na porta. Fazer um Enem. Não, mas mesmo que o Corinthians não consiga aí, talvez, passar o Inter na tabela, o Corinthians vai estar na porta ali só com o Inter. É, mas tá na porta. Na porta não é. Se chover, se molha. Por enquanto, o Inter tá dentro, São Paulo tá dentro. O Santos não tá. Não tá, mas porra, aí. Mas o Inter não tá dentro ainda também. Não são os dois que estão brigando. Tá. É, vai ganhar o jogo. Mas tá, hoje acaba hoje. Vem cá, o SFC tá lá? Hein? O SFC? Não tá. Copiando o Ademir Quintino. Não mas tá. Tenho certeza que o Corinthians classifica, pega a vaga domingo pra Libertadores. Sábado. Ó, amigão. Mas e o Inter? Ah, deixa eu falar, eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Boa. Eu acho que o Inter não ganha do Figueira? Acho que o Inter não ganha do Figueirense e o Corinthians ganha do Criciúma. Eu acho, eu também acho. O Inter não ganha do Figueira, não. E a gente tem que golear o sub-17 do Criciúma, né? Opa! Porque vai pegar o time DC do Criciúma. É, mas sim. E aí, ó, amigão, o Corinthians ele deu uma ramelada no Rio de Janeiro ontem aí, infelizmente acabou... Conjugue o verbo ramelar. Ramelar não é um verbo, né? Não, mas você pode falar, eu ramelo... Eu ramelo, tu ramelas, ele ramela. É um verbo, sim. Nós... Ramelamos. Vós. Ramelais. Eles. Ramelam. Agora no futuro do pretérito. Como assim, futuro do pretérito? Não existe. Futuro do presente. Futuro do presente, vai te catar. Ó, então, amigo, mano. Oi. É igual que nem vocês comentaram aí. O Corinthians no primeiro tempo jogou um futebol de vamos dizer, de time campeão. Agora o segundo tempo não veio, não voltou pra jogar bola? Ó, eu vou falar real pra você, cara. O Elias, ele deveria pegar o telefone agora, ligar no hotel português que ele tava hospedado lá e ver se o futebol dele não ficou esquecido em algum armário. É, ou ficou no aeroporto, na alfândega, sei lá, meu, porque o Elias não voltou pra jogar bola. Pô, tá, eu acho que ele fez um jogo bom, que foi contra o Bahia na Copa do Brasil. Mas ele foi campeão, ele foi campeão pelo Flamengo depois que ele voltou, mano. Não. Quando voltou pro Corinthians, não fez mais nada, Portuga. O Elias, ele tava jogando lá, Portuga. Ele retornou pro Brasil, jogou no Flamengo, foi voltou campeão. Pra lá. Tá certo? Ah, voltou, ele passou pra lá. Eu tinha esquecido de ficou um aí. Tempo lá parado, isso. Inclusive aí no time C, tá certo? Sem poder jogar uma partida encostado. Oficial. E na hora que ele voltou, na hora que ele retornou ao Brasil, cara, infelizmente o Elias não jogou a mesma bola de... Não vou nem colocar da primeira passagem no Corinthians. Mas a mesma bola, pelo menos, que ele tinha jogado no Flamengo. Eu não sei o que aconteceu com o Elias, não sei se ele tá com salários atrasados, enfim. Mas a expectativa que eu tinha nele... Era maior do que a expectativa que eu tinha em cima do Guerreiro, cara. É por isso que eu sou contra a volta de jogadores aí. Como o Benji tá falando, ah, o Paulinho, o Christian, etc e tal. Eu já tive uma decepção muito grande, Benji, com a volta do Elias. Imagina a volta do Paulinho agora se arrastando em campo. O Christian volta agora se arrastando em campo. Ô, mano, eu acho que o Paulinho é diferente porque ele não ficou muito tempo lá. Ele tá lá 6 meses, né? Ah, mas tá contaminado já, velho. Paulinho tá 6 meses não, só? Que... Mais, não é? Ele foi antes da Copa. Bem antes da Copa. Ele foi antes da Copa. Não, ele foi no final. O último jogo dele foi... É, ele jogou o Mundial e já foi embora, não foi? Não, não, senhor, ele tava antes. Não, é verdade, ele foi ano passado, antes. O último jogo dele foi a final do Paulista contra o Santos, se eu não me engano. Então. Ele tá um ano e meio lá. Ele foi antes do Mundial, um ano e meio. É verdade. Mas é que tá, velho. Não, mas aí na Copa das Confederações, depois ele jogou um bom futebol, depois que o futebol dele começou a cair. No entanto, que na minha opinião, ele só foi pra Copa por causa do futebol apresentado na Copa das Confederações. Você tem razão. Então, cara, mas o Paulinho, cara, é um jogador aí que... Na minha opinião, ele cometeu uma grande burrice em jogar na Inglaterra no Tottenham. Desculpa, por mais que tivessem prometido pra ele, ah, Paulinho, fica lá 6 meses no Tottenham aí, vai ser uma ponte pra você ir pra um outro clube maior, etc e tal. Mas, mano, mas é uma grande babaquice sobre o Paulinho. Era volante titular do Brasil. Pelo futebol que ele no Corinthians e na Copa das Confederações, ele tinha espaço num clube maior da Europa. Peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que burrice? Por quê? Aliás, eu faço uma pergunta, não tô justificando. O cara foi pro Tottenham, tudo bem. Não é um grande, mas é um intermediário. Também não é pequeno. É médio. É um time médio da Inglaterra. Deve financeiramente ter sido muito bom, claro, porque também o nego não troca 6 por meia dúzia. Ah, só porque a Europa... Não, o cara quer ganhar mais. Então foi ganhando bem. Por quê? Se ele se desse muito bem, jogasse muito, ia ser cobiçado pelos grandes de lá. Tudo bem, não cobiçam ele, os grandes, não foi bem... Tá cheio de grande aqui que abre a porta pra ele a hora que quiser. Ô, Sombra, o Paulinho, eu vou te explicar o porquê. No meu conceito, ele praticou ali uma grande burrice em assinar com o Tottenham. O Paulinho era volante titular da seleção brasileira. Ele não precisa estar jogando muito em algum outro lugar pra ter visibilidade. O cara, a partir do momento que é volante titular da seleção brasileira, ele já tem essa exposição, inclusive o número de convocações que os jogadores aí tem que ter pra então, poder atuar no futebol inglês. Grande chegou e ofereceu? Aí que tá. A partir do momento que você vai, por exemplo, uma coisa é o Hulk aceitar uma proposta de qualquer time lá, tipo capenga, e o cara fala, quero ir lá pra ganhar dinheiro. O Paulinho, pela bola que ele tava jogando, Sombra, me desculpa, mas ele tinha potencial pra jogar no meio campo do Chelsea, quem sabe do Manchester. Mais, né? Se tivesse chegado, a proposta teria ido, não então, chegou? Mas é que tá. Tem que esperar, Sombra. Tem que esperar e confiar no próprio taco, velho. Mano, a gente não tá falando do jogador capenga, meia boca, que você fala, pô, é a primeira oportunidade, vai lá, aceita, porque vai saber quando vai bater de novo na tua porta. A gente tá falando do Paulinho, gente, que era a sensação no futebol brasileiro. Não. Tudo bem, mas convenhamos. Tem um contraponto. Se ele não foi bem no Tottenham, quem diria que ele iria bem no Barcelona, no Real Madrid? Porque o Tottenham era, vamos dizer, ele chegou lá, tinha que ser titular e pronto. Então, sabe por quê, amigo? Conseguiu. O futebol espanhol é mais fácil, cara. Eu prefiro muito mais o futebol do Paulinho, cara, do que o pra nossa alegria do Ramires lá. Mas não, com certeza. Tudo bem. Só que o Ramires teve convite e foi contratado pelo Chelsea. O Paulinho não teve, você não teria ido. Mas o Paulinho teve convite do Tottenham. Tem que saber esperar a oportunidade, velho. Uma coisa é um cara cabeçudo, que nem o Hernani Brocador. A primeira proposta que pintasse de fora do Brasil, ele tinha que jogar até na Malásia, velho. Porque o cara é horroroso. Desculpa, vocês agora o Paulinho não, gente. Pera. Mano, o Hernani Paulinho... São Paulo foi pro Lazio. O Lazio é um clube médio na Itália igual. Exato. Hoje, com o futebol dele, com o potencial dele, tá na Inter. Tá na Inter. É, mas, mano, cara. Vem cá. Eu sei. Uma coisa você acha mas que... Mas o Hernani nunca teve a exposição que o Paulinho tinha. Vem cá. O Paulinho... Você tá louco. Também, mano. Tá louco. Sombrar, louco, o Paulinho, o Paulinho. Não, gente, tá gente, o Paulinho, é, todo mundo colocava aqui como sensação, velho. O Paulinho, ele ganhou a Copa América pro Brasil, vocês estão de brincadeira. Não, peraí. Copa América não, Copa das Confederações. Copa das Confederações. Peraí. O Paulinho é sensação diante da mediocridade que nós temos hoje. Não, no não futebol. Era não, tava jogando filho tá da bola. Você tá brincando. Que comparar, o Benjamin bola. Comparou ele com o Falcão, gente. Você tá época doente. Lá... Ah. Ah. Questão de gosto, eu prefiro o Hernandes que o Paulinho. Eu acho que joga mais o Hernandes. No Falcão, comparando, comparou, RG. Pera aí, eu acho que o Paulinho. Eu acho que o Paulinho no Curitiba jogou muita bola. Isso é fato. Você é um brincalhão. Mas jamais compararia qualquer um dos jogadores que eu vi dos últimos 20 anos com o Falcão. Jamais. Nenhum. Jamais. Não, mas o Paulinho, gente. E o Paulinho Beja. Jogou muito no Corinthians. Às vezes o próprio Falcão Paulinho, é monstro. Às gênio. Vezes o próprio Paulinho fala: é, fase tá boa, deixa eu ir agora enquanto eu tô virando. Lógico, vai lógico. Que eu decaio, não vai tem mais isso. Porque se cai, aí nem toca. Nem toca. Nem toca. Ia jogar no Galatasaray e olha lá. Mas, o jogador, esse é o tipo do julgamento depois. O jogador, deixa eu te falar. O jogador, na minha opinião, chegou, tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta. É. Entrou, vai. O cara ganhava um caminhão de dinheiro aqui. Pega mano. O dinheiro, assina o contrato de 5 anos. Caminhão de dinheiro. Faz um contrato, faz um pé de meia já daqueles bacana. É, ele foi pra, e pronto. Pra Inglaterra pra comer um fish and chips. Agora, mas agora outro que corre esse risco, amigão, é o Guerreiro. O Guerreiro tem proposta do futebol italiano, tá certo? Vai ser outro que vai declinar a carreira. Também, joga pode... num gigante então, no Brasil pra jogar na Inter de Milão lá. Pode ser, mas é o momento dele. Eu sou doente, o cara jogou no Bayern de Munique, seu louco. Peraí. Mano, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O cara tá de sacanagem. Sacanagem? Sacanagem. No quê? Como declinar a carreira? O senhor tá de sacanagem. Quantos anos tem o Guerreiro? Tá com 30. 30 anos? Se chega uma proposta financeiramente melhor pra jogar na Inter de Milão. Inter de Limão. Ó, tá de brincadeira. Inter de Limão. Tá certo? É o time azedo. Inter de Limão. Segunda linha da Itália. Segunda linha, sim. É ruim. Hoje o time top na Itália é a Juve, velho. Juve. O cara tá indo pra um time que é grande. Inter de Limão aí, velho. É um time azedo e horroroso. Inter de Limão é o time da Vargem. Fica ali na ponta do Limão. Não. É Inter de Limão lá da Itália. Olha, Gols, quer mandar um abraço pra alguém aí? Que mano louco. Inter de Milão já foi, hoje é Limão. Eu quero mandar um abraço pro time que eu jogo lá, o Gama lá do Elba lá. Pro pessoal do trampo lá da Metalúrgica CN que tá ouvindo. E uma moela pra minha esposa Charlene. Legal, vai receber um cartãozinho pra dar um tapa na Charlene hoje. É nóis, velho. Charlene não é da família dinossauro. Toda vez que você fala isso, ela fica brava com você. Aí, meu. Tá vendo, seu louco? Ela é filha da Fran. A Charlene não é filha da Fran? Aí, ela já mandou um WhatsApp aqui falando que não gosta de você falar isso, não. Aí, viu? Pera, mas deixa eu só perguntar um negócio. Se a Charlene não é aquela da família dinossauro? Ela é. É a Charlene Sauro? Quantos anos ela tem? A Charlene? É. Ela vai fazer 33 dia 10 agora. Não, mas eu jurava que deve ser mais nova e o nome foi inspirado na família dinossauro. Não. É um filme, é um filme que o pai dela viu e pôs o nome que tem no filme lá. Precisa minha mãe. Mas não é do família dinossauro. Não, mas não. É não. A duelo perdido. Mas tua mulher não gosta? Que fala quando você fala isso, ela não gosta não, velho. Oh, para de ficar sacaneando a Charlene, porra. Mas só eu que falo isso, ninguém fala isso pra ela. Quem que é mais bonita, a Charlene da família dinossauro ou o Tchaka do Elo Perdido? A Charlene. A Charlene é mais bonita. De todas a melhor é a Pig. Eu prefiro ver Tchaka. De todas a melhor é a Pig do Muppet. A Tchaka é legal. A Tchaka é legal. Eu gosto da Tchaka. A Pig. Era legal, né, família dinossauro. Acabou, né? Não, ainda passa no Viva. Passa ainda. Não, mas você quer falar com a Charlene? Você quer fazer um remember? A Charlene pode falar com você. Não é a mamãe. Era legal esse seriado. Ô, amigão, um abraço pra você. Deixa eu fazer uma merchan, hein? Faça. HDI Seguros é de bate pronto. É uma bolsa térmica da HDI. E só na valinha Bozano me garante um barbear fenomenal. Parabéns. Ganhou também um kit da Bozano, tá bom? Falou, obrigado. Um abraço pra vocês aí. Valeu, ele vai na torcida Peugeot? Vou sim. Ê, beleza. Deixa eu te falar, você quer levar. Duas e meia na Paulista? É, isso. Duas e meia? No sábado. Era, meu. Você quer levar a Charlene? Ah, eu queria, hein? Mas não dá, velho. Eu vou conseguir ligar amanhã, vou levar ela, hein? Não vai, é. O pessoal aí transferir. Não, eu falo pra ela ligar amanhã, ela vai. Hein? Então ela que ligue. Ó, se ela ligar e falou, não é a mamãe, eu vou dar graça pra ela. Só quem falava era o Baby hoje. Ô, Diego, tá correndo, mano. É o que ficou, foi o Noé Mamãe. Nossa, mano, César. Tchau, tá Luiz César. Que horas você tem que ir no Paulista? 2:30. Você tá gritando, falou, porra. Mas o número é 4. Porra. Estádio 97. Não para de gritar, velho. Oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Liga agora mesmo pra 4063-1489. 4063-1489. Marca um test drive. Também oferecimento do Grupo S. Domênico, sonhei que eu te falei que eu sonhei com o Vieira ontem. Pô, com o Seco Vieira. Como assim, velho? Com o Vieira, velho. Como é que foi o sonho? Conta pra porra. Não, porque tá chegando o verão e tava trampando na praia. E ele vendendo sorvete. Ele vendendo sorvete. Eu e ele. Imagina. Vocês é dois? Eu e o Vieira. Você e o Vieira. Eu e o Vieira. Na como... praia e vendendo sorvete. Quem vendia sorvete? Como era a situação? Quem? Eu empurrava e ele gritava, que bom! E sábado foi numa festa fantasia, velho. Ele me ligou e falou, mano, você não sabe do que eu tô. Eu falei, como assim? Ele ficava... Como assim, velho? Que isso? Que merda é essa, que é isso aí? Ele faltou de pernilongo, mano. Foi como assim, mano? Fantasia de pernilongo. Ele falou, vou chupar todo mundo na festa, mas tem uma... Não falou isso. Não, não pode ser. Ai, mas que ideia gostosa, menino. Adorei. Não, não. Ele falou diferente do mosquito. Pode, falou, mosquito para quando você dá um tapa. Falou, eu não vou parar, não. Falei, meu Deus, gente. Gente, a gente fala, dá gosto de ver, né? Como o Vieira tá. O Vieira depois se soltou, que assumiu, gente. Assumiu? Eu não tô sabendo disso, não. Ele falou dos seus lábios carnudos? É, ué. Não, mas aí não tem nada a ver. É, não tem, é. Ele tava reparando no seu lábios. Dá mole, dá mole. Dá mole. E você foi embora falando, vou comer o Domênico. Dá mole pra você ver. Olha só, amigo, você tá procurando aí investimento seguro? Invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Olha só, hoje eu vou falar do VIP Augusta, o Exclusive Home. Sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? Aliás, uma transformação total na área, cara. 131%, Sombra. 131%. E tá então, melhorando cada vez mais. Cada vez mais. Então vale a pena você conhecer o VIP Augusta, o Exclusive Home. Estúdios de 29 e 34 metros quadrados, próximo à futura estação Higienópolis do metrô. E olha, pertinho do metrô, que maravilha. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Gente, tem carro que custa mais que isso aqui. Você está comprando um imóvel. Que imóvel? Porque é da Esser. O lançamento é agora é dia 4 de dezembro. Então, olha, você, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio, é com a Esser. Ligue 3255-2210. 3255-2210. Ou acesse esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Vai deixar o dinheiro parado? Investe na Esser, pô. Você deixa parado, não rende. E essa região aí, você morando aí nessa região, tá sempre perto de tudo. De tudo. Perto de e tudo. E vai ser perto da estação Higienópolis do metrô. Ah. Verdade. Um comentário rapidinho do Guinaldinho. Fala, menino. Guinaldinho, você lembra daquela dupla Pepe e Nenê? Ai, que estou na fazenda, sei quem são. Então, a Nenê, a noiva dela tá grávida. A noiva, a mulher, eu falo que dá. Eu também, eu acho que eu estou grávida. Eu acho que eu estou grávida da Domênica. Mas quem tá? Você.